Super Controle. Let's rock. Sim, está começando mais um Super Controle Podcast. E dessa vez, muito especial, eu sou o Matheus Six, seu host aqui, muito amado, todas as quintas-feiras. E estou aqui com o Lanzonetti. Eu sou o Lanzonetti e se você acha que é o final, não, você se enganou. Tem mais cenas e mais batalhas. E ainda não terminou. Um beijo. Senhor dos Anéis, né? Um saco. Senhor dos Anéis. Mas esse, o assunto de hoje não é um saco. Né? Não, é um saco. Não. Eu tô aqui com o senhor Cobra Sólida Fuca. Aqui é o Fuca e o assunto hoje é um saco de cobra. Comedor de cobras, Lanzonetti. Eu vou ficar comigo aqui, tá? E não é indiano. E agora, Frajola, eu vou ter que dar um top agora e logo volto porque eu vou ter que dar um Disney agora. Vai fazer uma missão de infiltração, Frajola. É como diria o professor Raimundo, é vapt-vupt. E nosso convidado aqui, olha só, ele já participou daquela minha coluna que nem eu lembro, né? Que a gente falava... Música de Final Fantasy, músicas de Final Fantasy, com o Juninho, com o Wesley Pires, só o pessoal do Gactas. Só do Gactas. E agora estou... Melhor grupo, Facebook. E agora estou aqui com o Will Black Music, o Pedro. Aqui é o Will e quando eu acordo resfriado, eu imito a voz do Solid Snake. Que é isso... É isso aí. Lanzonetti, por favor, arraste-se aí para os e-mails. Vou botar minha camuflagem agora e ficar... Dança dos e-mails. E agora que chegamos à leitura dos e-mails! Meu Deus, o que é isso, Feijão? Antes de tudo, alguns recados. Estaremos na BGS, eu e Fuca Augusto, confirmado como... Opa! Imprensa, um beijo. Com o crachá? Do crachá. Super controle podcast. Pá, na quinta-feira que inveja. A gente vai encontrar o pessoal lá do Phoenix Down, do Level Video. Mais. Meninas, né? Cavancas, cabelo. As meninas lá. As de, gatas, de Nath, roupas de latex, todas. Vai ter gatos. Eu não sei se o pessoal do Jogabilidade vai, acho que o Rick vai, porque ele mora em São Paulo. O André, vamos ver, né? Eu vi o Didi Rádia comprou hoje a sua passagem de cão. Rodrigo. Yeah. E Ticão, né? Além da Lex 7 estará conosco na BGS ou não? Talvez na BGS, mas no Boteco on the Rocks com certeza. Ah, vou. Então, a BGS a gente vai. Já tenho um substituto para Lanzone na minha vida, Alex. Exato. Olha aí. Tá. No Boteco on the Rocks, no sábado, a gente vai estar lá então com o pessoal do IG, Caio Teixeira, Henrique Sampaio e a galera lá, o Corraine. Estou levando vários engolos. No sábado é no dia 13, se não me engano. A BGS a gente vai estar no dia 11, que é na. Sim, é uma quinta. E dia 13 estaremos no Boteco on the Rocks. Vai ter todo mundo lá, então vocês deem um jeito de aparecer, beber lá com nós, falar sobre videogame ou não. Né? Vamos estar lá para tirar fotos, pessoal, autógrafo. Fica, né? Um abraço meu do Frajola para nós que somos o proletariado, que temos que trabalhar. Quem quiser deixar presente lá para entregar para mim, beleza. Sim. Opa! Também. Outra coisa, a VGL do Sul não foi confirmada ainda, mas Porto Alegre. Eu espero que até o lançamento desse cast, que como deu aí para o meu servidor, não sei. Talvez, espero que até lá seja confirmado, porque a gente tem que ir, né? Sim. Não dá pra trás, querendo passar. A mágica só eu fui. Então, é isso, né, de recados. O servidor aí, vocês já sabem que deu esse problema. A gente pede desculpa, o filho do iTunes é pra estar ok. Se não tiver ok, pedi... Lanzonetti, né? Hashtag promessa. Xinguei Lanzonetti. #promessa no Twitter. Obrigado pelos comentários e views do nosso vídeo do Ground Zeroes aí. Foi uma desculpa aí, esfarrabada pra não ter podcast. Então a gente já agradece antecipadamente. Isso aí. Valeu isso aí. Mesmo, galera. Isso aí. Os recados é isso, né? Sim. Ah, e a nossa promoção aí, nos últimos dias, chegando bombando, mais hein? Vezes podcast. Últimas semanas, Lanzonetti. Últimas semanas. Última semana. Por favor, galera, a gente sabe que vocês têm potencial, então vocês aí que entram pelo feed, entrem ali no sitezinho, respondam o formulário, né? Cara, é bem fácil, bem acessível, é mais fácil que preencher aquele talãozinho da telecena de resgatar. Por favor, preencham e participem, é rapidinho. É pra gente saber, pra gente melhorar o site, então, sério, é pra vocês também, inclusive, né? Inclusive, pra valer ainda mais a uma volta no site, acessem o menu elenco e vejam fotos de Frajola e Lanzonetti sem camisa. Então isso. Escutam Ride Saint Fred. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Temos o Matt sem camisa na natureza. Na natureza. Salto ventoso. Viu, salto ventoso. Olha, saltou. Então vamos lá para a leitura de e-mails. Vou deixar vocês lerem aqui que eu já falei demais. Então. Eu vou sexy com o seu. Então, temos aqui um e-mail de o Marcos Melo. Melo. Será ele parente de Bruno Melo? Será? Família Melo. É com L ou com dois L's? É com dois L's. Então olha só. É parente, certo? Então vamos lá. Meu filho. Ao e-mail do Marquinhos, né? Olá, chapa do Super Controle. Aqui quem vos fala é Marcos Melo e esse deve ser o quarto e-mail que mando para vocês. Olha só, vejam só. Que deixa, orgulho. Deixa aqui meu feedback sobre o último cast. Então vamos ver. Ok, ele fala sobre Ico e Shadow, né? Vamos analisar. Opa! Ele disse que foram jogos bem marcantes, apesar de pouca gente ter jogado. Quem jogou sempre deixa registrado que foi uma experiência marcante. Veja só, direto pra Jola. Lanzonete, 8 anos depois e foi marcante. Olha direta só. Pra mim aqui. Bem feito. Pra Jola, ele acha que é os melhores gráficos da geração PlayStation 2. O que é isso, pra Jola? Tem os 8. Não jogou os 8 e 2? Claro que joguei. Olha só. Final 12. Veja só esse relato. Frejola. Sim. Shadow era bonito a ponto de minha mãe achar que eu estava vendo um filme na TV na primeira vez que ela me viu jogando aquele jogo. Não, pode ser, tudo bem. Filme de cavalo. Filme a de minha mãe, rico, minha mãe falou isso que estava jogando Batman Arkham Asilo. Olha, ah, que bonita só, a capa do Batman. Filme do Batman. Um pequeno adendo, Ico se pronuncia Ico. Ico. Ico. Ico. Só. Mesmo uma vez que a katakana é escrita em... É assim, então eu não posso reproduzir a katakana. Outra outra curiosidade que ele comenta é que os chifres do personagem só se tornaram elementos da história depois de terem se tornado um elemento de jogabilidade para distinguir os personagens à distância, o que levou a história do jogo a ser reescrita. Porra! Um adendo importante é a história do podcast, né? E é que ele mandou uma imagem, né? E até essa imagem eu já vi no Facebook. Veja só, está no link do post, né? Ele diz que ele manda desenhos para, feitos no seu Nintendo DS. Então ele faz desenhos para os podcasts que ele ouve, Fajola. Ele fez um para nós. Somos nós escalando o Colosso Frajola. Eu vi. Que a fuder. O Lanzoni com sua Lanzonete então descobriu o ponto fraco. Six atacando. Seiko usando a espada para prosseguir escalando. Julie caindo, pois não participou do cast. Boa. E Fuka pendurando-se nos pelos dos pés do monstro. Que é isso? Estou vendo o pé de Frajola na minha frente agora. Como assim? O Frajola está lesado. Sim, porque puxei os pelos lesionado, dele, a palavra correta. Então é isso. Um abraço aí ao Marcos Melo, que continue nos ouvindo. Azar, olha só esses empregados. Zonete, não vou deixar o Frajola ler faz anos. Vai lá, pois Frajola. É, Frajola. É vai muito triste lendo. Vai lá, Frajola, porque tu lê é muito certo aí. Vai lá, esse aqui, ó. Tá, então aqui o meio de Rodrigo Vecchio, estudante de administração, Rio de Janeiro. Opa, chapa, ó. Carioca tem respeito. Olá, pessoal do Super Controle Podcast. Conheci vocês há poucos dias e estou baixando todos os casts antigos. Opa! Salva de palmas. Pois é, várias pessoas fazendo isso e comentando nos casts antigos, né? Então, obrigado, cara. Valeu mesmo, porque os primeiros são horríveis, mas ok. Acho que são assim que você acha horrível. Tem os... É pra ver a evolução. Até legal, é legal comentar isso, que em alguns casts antigos, de repente, pode ter algum spam, alguma coisa, porque são mais de 100 casts. A numeração não é, mas são mais de 100 casts. Então, às vezes... Deixamos passar algum spam, algum comentário que chegou e tal. Mas não se assustem. Isso aí. Sim, os comentários do primeiro podcast, do primeiro site, não conseguiram. A gente não conseguiu migrar, então tá tudo que zerado pena. E tal. Mas tudo bem, né? Então comentem. Tá marcado no coração da gente. Podem comentar que a gente vê, tipo, no lado aparece lá os tops comentários. Os últimos. Consegue ver, os tal, últimos. É bem maneiro. Continua aí, então. Tá, então. Sobre o último podcast, eu joguei apenas Shadow of the Colossus. E tenho que complementar algumas coisas. Aqui, ó. Já cita que a gente esqueceu sobre a gigantologia. Um ARG que tem no Ico. Team Ico fez logo no lançamento do game. Isso é muito maneiro. Falei aí. O Marcos Maia também comentou isso nos comentários. Então, mas gigantologia. Então, são vídeos de estátuas gigantes dos Colossus. Encontrado nos diversos lugares do mundo, como se a Terra de Shadow of Colossus uma vez tinha sido existido realmente. tem, tipo, são vídeos em lugares do mundo, né? Tá. Que tem os colossos, assim, tipo, destruídos, o esqueleto deles e tal. Ah, que foda. Aí é como se o pessoal, se eles tivessem existido uma vez lá nesse mundo aqui, é muito bizarro. Nova Zelândia. Colossos. E aqui ele diz que são 5 colossos encontrados ao redor do mundo. Sim, 5 continentes, 5 colossos. E ele deixa aí o link do blog BR, explicando tudo aí da gigantologia. Eu não sabia disso, cara. Eu achei muito maneiro. Tem um vídeo no Peru, se não me engano, que tem o segundo colosso, assim, que tu vê debaixo, ele em pé. Tem um que tu vê na neve, tu acha aquele tio. Um OBS agora. Gosto muito dos Pokémon. Gostaria que vocês falassem mais sobre jogos citados por vocês. Como assim? Citassem mais sobre jogos de vocês. Gosto tipo dos Pockets. Gostaria que vocês falassem mais sobre os jogos citados por vocês. Como, por exemplo, para que plataforma eles foram lançados e a jogabilidade e a história do mesmo. Dá uma explicação melhor do que a gente joga, é uma referenciazinha pro pessoal ficar localizado. Legal, legal. Isso aí. Então, um grande abraço e continue assim. Rodrigo Vettio. Então é isso. Oh, yeah. Sem mais delongas, porque já estamos com 10 minutos quase. E esse cast de Metal Gear Solid 3 está longo, longo. Tá muito foda, foi massa gravar, hein? Foi um dos melhores. É, tanto que depois do cast eu me taquei em cima do 4. É, e eu no 3 de novo e agora o pessoal. Tá tão emocionante que o nosso editor, Xeika, que não curta Metal Gear, se emocionou editando. Chorou. Ele chorou. Chorou com 3 horas não, de bruto, ele Metal cortou pra 1h20, se não me engano. Hã? E eu coloquei as músicas aí, deu 1 e... sei lá, não lembro. Enfim. Fiquem com o cast do Metal Gear Solid 3 pra já até semana que vem, então. Claro. E Pokémon não existe. Coitado do Eric. Dança reversa dos e-mails, Zangief, Gini e Rod. Tchau. Voltamos, assim, voltamos! O ritmo voltamos, da dança do Jerônimo com o tema de Snake. Dançando. Por que fazer um podcast sobre Metal Gear Solid 3, Fuka? Porque é o melhor jogo de todos os tempos. É verdade. Não. Vamos lá. Fuka, eu quero uma explicação aí. Por que começar pelo terceiro? Por que, que terão outros? E aí, explica aí. É que assim, né, meu? O pessoal diz, vai começar pelo 3, só que na ordem cronológica. Da história. Timeline da história. É o first one, é o primeiro jogo. First Attack. E como 25 anos de Metal Gear, né? Bombando, essa hein? Série que todo mundo paga pau aí. Bombando. E... Super Controle pensou, né? Vamos fazer um podcast sobre Metal Gear que todo mundo espera faz, sei lá, 10 mil anos. A pessoa já que mais aguarda é Eric Santos. Só que mais aguarda esse podcast. E aí a gente pensou em fazer tipo um especial, né? Com vários podcasts de Metal Gear Solid. Até antes do Rising. A gente não vai fazer tipo Dash, lançar Half-Life 1 por semana, né? Não. Vamos fazer até... A ideia é até o lançamento do Rising, né? Que ou do Ground Zeroes. Meteu o Ground Zeroes. Melhor jogo. Então a gente resolveu começar pelo 3 porque é, como o Fuka falou, a história, né? E esse vai ser um daqueles casts lá que a gente não grava faz tempo, né? Bater papo assim, tal, sobre o jogo. Vamos contar algumas coisinhas. Emoções, passagens. E por isso chamamos o maior fã de Metal Gear Solid 3 aí da internet brasileira, o Will, né, cara? É, muito obrigado. Eu também, cara, esse jogo mudou minha vida. Eu tenho que falar dele. Eu preciso falar dele. Olha só. Deus na real, teria outro, mas vamos botar na edição. É quase um divã, né? Que as pessoas podem falar. É isso aí. Pra jogar deu uma saída, mas já volta. Então tá, eu gostaria de começar aí com a pré-produção desse jogo, né? Que foi Metal Gear Solid 3, né? Ele se tornou muito cultuado no seu lançamento. Olha só. 2004, né? 2004. Final de vida do PlayStation 3, praticamente, né? Foi bem na finaleira mesmo. Sei lá, saiu com God of War 2, teve o Final Fantasy 12 por aí. Foi bem nessa época aí do final, né? Eu acho que foi um pouquinho antes desses dois. Sim, não. Foi um pouco antes. É, mas, né? Tipo, são um dos grandes títulos do Play 2. Tava quase saindo o PSP. A ideia do Kojima, pelo que eu andei investigando, era pra sair no Play 3, já. Sim, isso aí. Só que ele ficou meio impaciente assim, com a demora do desenvolvimento do demorou demais e tudo mais. Demorou demais e ele falou, bom, tá, vai aqui mesmo. Vai aqui. É, um dos problemas desse, né, foi também que era outro diretor, né, que tava dirigindo o Metal Gear Solid 3, né? Essa aí história, ele foi e assumiu. Eu não sei o quanto é ferrar isso, porque eu lembro que quando saiu o trailer, não sei se vocês lembram, numa Tokyo Game Show, o primeiro trailer, que falava que ia ser um outro cara que ia dirigir, não ia ser o Kojima. Aquele famoso trailer da moto, começava na moto lá. O... Tinha até a piadinha com o GTA. Leve piadinha. E aí, tipo, todo mundo, ele não vai dirigir, não sei o que, ele tá só coordenando o grupo, mas no fim ele dirigiu. E produziu, né? Eu acho que isso aí foi um baita migué. foi miguezão, ele fez um troll ali, jogou pra ver qual ia ser a reação do pessoal, e o pessoal, meu, cadê Kojima? Não. E lembrando uma coisa do trailer agora. Only Snake. Only Snake. Sabe por que isso, né? Sim, por causa da trollada do Metal Gear 2 que tinha... Trollada do meu pau de óculos, porque na é real... É bom o jogo. Eu curti o Raiden Peladão. Eu digo pelos fãs. Eu prefiro Snake, porque jogar com aquela bicha, Raiden, não sei o que. Vou falar. Peladão. Sabe que vai ter filme do Metal Gear, né? Fazbender, sai com Raiden. Cara, o Metal Gear 2 é só o jogo mais subestimado de todos os tempos que eu conheço na história de videogames, cara. Concordo. Que é um puta jogo foda, com uma puta história densa, complexa e dark, e que nego não respeita porque, não tem o Snake, entendeu? É verdade. Foi o que eu terminei eles tempos aí, até comentei com o Will aí no Facebook, olha só. É isso aí. E aí, bom, né, essa é a questão aí que ele falou, vamos lançar no Play 2, então, de uma vez, e o Only Snake por causa do Raiden. Eu sei também que ele, pelo fato deles lançado no PlayStation 2, com tudo que eles imaginaram pro 3, ele teve que fazer algumas mudanças. Aí, por isso que 90% do ambiente é em floresta, meio parecido... Nota-se porque na realidade coisa assim. Nota-se que o jogo dá umas quedas de frame rate violentas. Sim, sabe? ele apanha. Play 2 que apanha esse de tamanha riqueza gráfica e detalhística, assim, no jogo. Não, mas sim, tu também, porra, tu bota aquele jogo que tu pensa, caralho, meu videogame vai explodir, cara. É porque verdade. Eu, quando eu vi os gráficos daquele jogo, quando, porra, vi aquele maluco pulando daquele avião e todo aquele mato lindão, eu falei, porra, meu PlayStation 3 vai pegar fogo, cara. Não é possível. Eu nunca pensei que essa porra fosse capaz de fazer isso, entendeu? Eu esperava o Frajola aqui. Chegou o Frajola. O Frajola, quando comprou o jogo, comprou pra nós dois, né? Claro que comprou o Piratão. E não. A gente não jogou na época, tu lembra? A gente, vamos deixar e tal. A gente ficou enrolando pra caralho, né, cara? Assim que foi, como é que foi o negócio. Saiu várias cópias pirata, no caso, né? E tinha problema, dava problema, sempre travava. Aí passou um tempo depois, o cara, um fornecedor meu em Porto Alegre, disse, eu tenho a versão final que não dá problema nada. Beleza. Versão final. Não, distribuidor da Konami. Detalhe. Só que assim, eu comprei, acho que foi encomendado pro Sedex, tá? Foram seis jogos. Pra mim, pra ti, pro Léo Pikachu, o amigo mim, dele, pra ti, pro André. Caraca, seis jogos, no caso. Que época, hein? E eu só testei, mas demorei um tempo pra pegar. Eu também demorei. Eu não joguei de cara, assim. Sabe quando eu comecei a jogar? Essa vai pra Lanzonete. Depois que assisti o filme do Saint Seiya, Novo Paraíso lá. Prólogo do céu, meu Deus. Prólogo do céu. Deu, vamos jogar. É muito foda. Peraí. Primeiro, se tu jogou, estava junto. Eu lembro que você me ligou. Lanzonete, eu tenho uma coisa aqui pra ti. Porque eu lembro que no cinema no Japão tinha saído o filme Alta Cara. Só que em DVD saiu Alta Cara depois. E saiu na época do Metal Gear. Tem uma coisa pra te mostrar. Cheguei no meu futuro Play, detalhe, hein? Futuro Play 2. Snake Eater. Foi aí que começou. Foi maneiro, cara. Eu passei mais ou menos por isso. Meu amigo chegou assim, ligou pra mim, cara, peguei Metal Gear Solid 3. Tipo, naquela época não tinha tanta internet, então eu não via trailer, esse tipo de coisa. Verdade. Aí meu colega falou, cara, vim aqui só pra ver os gráficos desse jogo. O meu amigo me chamou só pra ver os gráficos desse jogo. Eu falei, cara, que isso, não é tanta grande coisa não. Metal Gear 2 já é bonito. Porra, ele botou aquele jogo no videogame, eu olhei assim, eu falei, is this the real life? Eu não consegui acreditar, sabe? Foda. Vocês jogaram todos na época, então. Eu joguei na época, mas só virei em 2007. Basicamente é isso, né? Então, tem uma reclamação até antes de sair o jogo, que o 2 ele tinha muito codec, ele tinha muita conversinha, muita enrolação e muito texto. E aí o 13 eles tinham que mudar isso, sabe? Tipo, foi muita reclamação em cima, com o negócio do Raiden também. E aí o Kojima... Bom, tu vê que tem super pouca conversa, sabe, no terceiro. E as que tem são importantes, todas elas, todas. Tá ligado? Eles têm bastante conversa em cutscene. Digamos assim, eles se encontrando e conversando e tal, sabe? Eu jogando hoje me encheu um pouco o saco, pode me xingar. Olha mas ali. É muita, cara. Daí ela chega lá no cavalo, ela fala um monte, daí eu falo um monte. Meu? Deu de boss, já saquei. Como diz Eric Santos, vou jogar um pouquinho, aí eu assisto. Jogo mais um pouquinho, assisto. Mas é um filme, né? Não, mas uma coisa que tem que se falar com o Metal Gear é que a galera esquece às vezes, mas tipo, Metal Gear, cada Metal Gear pro Kojima serviu de escola, sabe? Tipo, Metal Gear 1 foi, vamos aprender a usar o PlayStation 1. Aí vamos lá e usou 98. 98% do processamento do PlayStation 1 quando fizeram o primeiro Metal Gear. No 2, tipo, ah, já criamos um jogo que é famoso pela sua jogabilidade, então vamos focar na história. Fizeram um jogo que só ligaram pra história, tanto que não tiveram tantas modificações em questão de jogabilidade no Metal Gear Solid 2. É muito parecido. Mas deram aquela, eles deram mais aquela parte mais cinematográfica, né, na história do jogo. E no Metal Gear Solid 3 falou, não, agora a gente vamos explorar essa porra desse PlayStation 2, entendeu? Vamos fazer gráficos fora, vamos tentar botar uma jogabilidade nova e tudo mais. E foi isso que fez mesmo, né? A própria introdução ali do 2 é bem de cinema mesmo. É muito perfeito. Cara, eu acho que... É muito lindo, meu Deus. Só início, eu acho que eu de cara vi umas 100 vezes. Toda a sequência inicial da Virtual Mission e depois quando a The Boss trai ele... Calma aí. Opa, não, fica... não posso ainda? Não, não posso ainda? Devagar. Fuca, que é um cara que tem uma namorada que faz história. Sim. Fuca, vamos explicar um pouco da história de Metal Gear. O que é a Guerra Fria, senhor Augusto? Guerra Fria... Que o Frajola então... não sabe inglês, não sabe a história. Então, vamos ver. Então, assim, Frajola, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Europa destruída, de um lado, Estados Unidos saindo fortíssimo da guerra, do outro lado, a Rússia saindo fortíssima da guerra. Na época União Soviética. Na época União Soviética. Então, ficou o domínio militar dessas duas potências e eles começaram a se provocar, assim, tipo... Um desenvolvendo mais armamento, aí outro desenvolvia também, na questão de pesquisa e economia e tal. Então isso acabou criando uma guerra fria. Fria por quê? Porque não existe confronto totalmente direto. É tipo a guerra fria entre nós e os troféus, tá ligado? É isso aí. Vocês ficam só de pesquisa. A gente se tira. Ficam só se provocando. É a guerra fria, só na provocação. Tá. E aí, o que houve aí? A crise dos mísseis de Cuba, cara? É verdade, 64, né, meu? Então assim, Cuba é uma ilha pequenininha perto dos Estados Unidos. União Soviética disse, vou provocar esses filhas da puta americanos. Aí eles pegaram e levaram mísseis nucleares lá pra ilha de Cuba, que é do lado dos Estados Unidos, e disse, agora nós estamos aqui. É, agora. A gente tá aqui e agora, tá ligado? Porque, tipo, Cuba pertencia, né? E aí eles é que Cuba é comunista, né? E sem contar que Cuba era um lugar muito estratégico pra atracar os Estados Unidos. Claro, né? Era muito próximo, né? Era uma terrinha comunista muito próxima dos Estados Unidos. Após árduas negociações, em 13 dias, que até saiu o filme com Kevin Costner, 13 dias cavalaram o mundo, filme fraquíssimo. Após algum tipo de acordo, a União Soviética retira os mísseis de Cuba. Só que aí Kojima, mestre sabiamente, pegou esse fato histórico e colocou o Sokolov na história. Como assim, Frajola? Sokolov havia pedido asilo nos Estados Unidos. Ele era um cientista... Tá, ele era um cientista russo e tal, e só ele não queria fazer as armas e tal. Ele era um cientista de foguete, né? Especializado em foguete. Isso, ele fazia foguete. Só que nego tava usando a pesquisa dele de foguete, né? Porque na época, Metal Gear se passa depois que a Rússia lança, né? O primeiro satélite no espaço. Aí ele trabalhava com isso, só que a Rússia viu que tinha vantagens como usar ele como armamento, esse foguete dele. Aí ele não quer trabalhar com isso e pede asilo nos Estados Unidos. Isso aí. Então, atenção, já é uma informação que liga com os próximos podcasts. Quem é a pessoa que vai buscar Sokolov? A primeira vez para os Estados Unidos é Jean, que é o vilão do Portable Operations, que trabalhava para a unidade Fox. Veja só. E aí ele vai para os Estados Unidos, aí o equipe Fox vai para lá, e então a crise se encerrou quando os Estados Unidos devolveu o Sokolov para a Rússia. Aí a Rússia pegou e retirou os foguetes de Cuba. Veja só, né? Kojima mestre, né? Cara? Kojima mestre. Utilizou um fato real e meteu um... Muito mestre. Como não amar esse cara. Só que aí os Estados Unidos querem resgatar novamente Sokolov. E aí Six inicia Metal Gear 3. Pergunta, Sokolov. Por que os Estados Unidos queriam resgatar Sokolov? Não seria... Sim, Anzoni, porque começaram a correr boatos que lá da União Soviética, Sokolov estava fazendo mísseis nucleares. Mísseis nucleares por causa da Guerra Fria e tal. Tipo, isso, tá força. Não, ele estava aplicando a tecnologia de foguete a mísseis nucleares. Exatamente. Isso. E aí, que poderiam, né, atingir os Estados Unidos. Né? E o Jack, o John ou o Snake, né? Ele veio contratado. Ele trabalhava pra Fox, né? Fox. É. CIA. Fox não era formada ainda. A Fox, ela faz parte da CIA. Não, a Fox, a Fox foi criada durante a missão Snake Eater. Foi criada depois. E aí mandam ele pra lá. First Halo Jump, hein? Isso aí. Isso aí. E aí ele pula e ele vai lá resgatar o Sokolov. Né? Primeira missão dele, né? Uhum. Curiosidade, esse tipo de pulo do Snake, de acordo com a história, ninguém tinha feito isso antes, né? Ele foi o primeiro a fazer esse tipo de salto na história do militarismo, que prova o quão foda ele é, né? Olha ali, ó. Naked Snake, né? Tá, e sei que exato. Quando ele chega no seu Call lá, ele tá queimando os negócios. É, tu chega lá. Era projetos, tal, né? Assim, a gente não vamos resumir, né? Tipo, vai lá resgatar o Sokolov. Orientado pelo Major Tom, né? Com também pelo codeczinho clássico, com a The Boss te ajudando também. A The Boss, que é a mestre dele. Mestre dele. Explicar tudo mestre dele, né? E aí tu nem sabe, né? Tipo, a mulher tá ajudando, o sim. Major Tom está lá também. Então tu chega lá pra resgatar o Sokolov. E aí aparece o senhor Ocelote, né? Que é a primeira vez que ele aparece Ocelote novinho. Com todos os seus capangas. É, ele já tá sim. Com uma pistola automática. E já começa a matar os carinha e tal. E nisso ele confronta o porque tu não entende nada, né, porra? Porque os caras estão com o Sokolov lá guardado, são russos, né? Sim. E quem chega lá é o Ocelote, que também tá trabalhando com os russos, né? Sim. E aí, tipo, o que tá acontecendo, sabe? E daí o Snake dá um pau no Ocelote. Dá um pau nele e ele queria dá uma também, lição de moral. Ó, você é um bom atirador. Você deveria usar. Posso dar um destaque? Pistola. Essa é uma das rivalidades mais fora das histórias de videogames, na minha opinião. Ah, não? Ah, com não, certeza. Com certeza, Ocelote, cara. E o Snake. Como sim. Eu tava falando, né? Até um conceito. É, Ocelote versus não, Snake não, Family, né? Não use exato. Armas automáticas. Use pistolas que você vai se dar muito melhor. Ah, quando é. Ele vai atirar tranca. Quando você carrega, você pode matar mais alvos. Um beijo. Quando ele vai atirar tranca, né? Ele falou, opa. E aí, então, tem que aprender muito ainda, né? Ah, é. O jovem rapaz. E aí tem, depois a gente conta, mas tu dá um pau no Ocelote, desmaia todo mundo e tu vai embora, né? Eu matei que... o Ocelote e acabou o jogo, perdão. Legal que se tu mata o Ocelote, dá um paradoxo. History is over. E aí tu vai estar voltando na ponte e quem aparece? The Boss. Agora sim. E tu pensa, ó, o que tá fazendo aqui, né? E ela larga as duas ogivas nucleares na ponte e ele olha assim, o que é isso, cara? E ela explica que ela pegou as ogivas pra dar de presente pro Coronel Volgen. Quem é Volgen? Thunderbolt. Thunderbolt. Ele fala no início que ela sumiu durante 5 anos, uma coisa assim, né? O Volgen, na realidade, foi o que raptou o Sokolov. Não foi a Rússia, sim. Foi o Volgen, né? Porque, tipo assim, os russos queriam uma coisa, o Volgen queria outra, porque o Volgen, ele queria foder com os russos e com os Estados Unidos, entendeu? Aí, o que o pessoal falou? Falaram assim, que o Volgen era tipo de uma facção que não era aliada à Rússia. Tanto que o que a Rússia pediu foi, ou você devolve o Sokolov pra gente, que tá com o Volgen, ou a gente fode os Estados Unidos, entendeu? É isso aí. Por isso que essa missão, ela tem que ser feita sem ninguém saber. E aí, o que acontece, a The Boss lá com as ogivas, ela vai dar as ogivas pro Volgen. É um presente que ela está deserdando dos Estados Unidos. Meu Deus. Exato. Mas tem uma história enrolante ali com ela, né? Que na verdade, é tipo, que... ela é mestre dele, né? E ele fica todo surpreso. E daí aparece o Cobra Unit. A Cobra Unit. É, aparece com ela e tal, que são os caras que são amigos da The Boss, né? Trabalham com a The Boss. Que trabalharam na missão que fez a The Boss ser a The Boss. Na Segunda Guerra, a missão que fez a The Boss ser quem ela é, são esses caras. É, antes ela era The Joy e ela ficou famosa, depois virou The Boss. E aí, tipo, ela deserda e ninguém acredita, né? Tipo, ela joga o Snake da ponte, uma cena muito foda, que, tipo, ela não mata ele. Mas quebra o Volgen, aparece o Volgen e o Volgen fala, mata ele, saca? Ele é teu discípulo, é culpa tua. Ela vai lá, não, quebra o Snake todo. Ela quebra ele e ela fala, ele é meu, deixa ele pra mim que ele é meu. Ela vai lá, destrói, detona ele, né, cara? Destrói aí que tá, ele. Ela detonou uma nada, não. É vital. Ela não atinge, tipo, ela nada, quebra um braço, uma perna, alguma coisa e joga ele da ponte. Sim, não é nada que... Ela sabia o que ela tá fazendo. Costela. Ela sabia, porque ela não atingiu em nenhum ponto vital dele, né? Tu não sabe. Ela jogou a desculpa falando que o Snake ia morrer na queda, né? E aí aparece o Snake lá destruído na coisa. E acontece uma merda ali, né? Está, que ele puxa a bandana dela, né? Pra você fazer o sentido da bandana dele. E acontece uma merda nessa cena, porque a The Boss tá indo embora com o Volgen de helicóptero, né? Eles estão levando o Sokolov, eles descobrem do Shagorod, que o que é o Shagorod? Que era o que o Sokolov estava construindo pro Volgen. Isso, que é o Metal Gear protótipo, né? Do Metal Gear. Eu não digo que o protótipo... Não, é o projeto não o é. Protótipo do Metal Gear. Aí que não tá. É. Porque o protótipo do Metal Gear é o trabalho recusado do outro doutor que tá lá. Né? É, ele é só a primeira IBCM, Interballistic Missile, Continent Missile, não sei o quê. Na época era um negócio trondoso, sim, né? que era um tanque que tinha propulsão de foguete, que com uma velocidade numa reta comprida, ele conseguia atirar mísseis muito longe, sabe? É, isso aí, a tecnologia dos foguetes ainda usando do Volgen. Isso aí. Por isso que tem o Sokolov lá. Pois é, e aí então ele pega um daquelas ogivas nucleares e ele atira. Ele tipo, maluco. Deus. Ele atira lá no Gresino Yard, né? Que é o lugar lá. É, não sei que era onde o Sokolov tava preso. É, tem aquele nome russo lá, difícil falar, velho. E aí o Snake... Aí aparece, pô, a cena clássica, né? Que aparece o... Sim, o Snake pega, vê aquela... O cogumelo nuclear. Ali, você consertando de digamos, aí se tratando. Sim. E aí dá a abertura, a lá, James Bond, um beijo, Kojima! Toque, por favor! What a thrill. the silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Esse começo era pra mais saber quem é quem, né? Isso, ali. Isso aí. Então tá formada a trama, né? Começa a missão Snake Eater. Tipo, pelo Volgin ter explodido a porra toda, o governo da Rússia ficou, tipo, muito putaço. Eles era pra todo mundo envolvido com a missão morrer. Aí, tanto que a missão que foi dada ao Snake era a seguinte. Tem que trazer o Sokolov em menos de não sei quantos dias, né? Matar a The Boys, porque ela deserdou. Fuder com o Volgin, que senão a gente vai acabar com vocês. E ninguém pode saber disso. E ninguém, cara. Pois é. E aí começa a operação Snake Eater. Quanto tempo depois é? Eu não lembro, Pedro. É, acho que uma semana depois, se não me engano. É, uma semana depois, é coisa disso. Só pra uma brincadeira, Kojima fazendo aniversário 24 de agosto, e o jogo começa 24 de agosto de 64. Seis dias depois, no dia 30 do 8, estamos gravando o dia 31 do 8 hoje, com coincidência. Lanzonete é Lanzonete é cultura, Lanzonete é trivia Lanzonete. No Catherine tem a trivia de bebidas, aqui é trivia Lanzonete. É verdade. E aí, são o Snake Eater, que é o jogo em si mesmo, né? Que tudo aquilo que tu fez antes, que na verdade aqui nós levamos pra falar, mas é em questão de 10, 15 minutos tu faz o início do jogo, nem isso, eu acho. Sim. É então, rapidinho, né? Agora a gente vamos focar nos pontos principais da história, senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando, né? Porque é muito grande. A missão Snake Eater é resgatar o Sokolov, destruir o Shagorod, matar a The Boss e matar o Volgin, tipo, limpar tudo. E aí ele volta pra lá, né? Mesmo local. The Boss, o boss fala assim, ó, velho, sai daqui, saca? Eu tô te dando só o aviso, vai embora, não vem pra cá. Lá no cavalo, né, que ele chega isso, na chuva e tal. Na chuva, vai, é foda. Ela chega de cavalo com uma capa. Ela fala, assim. Ela dá um pau nele também. De novo, né? Outra vez, e ela fala, sério, vai embora, não faz isso contigo. O garoto fazia no colégio, o cara vai lá trovar. E aí tem... Sai daqui, apanha. O que tem que fazer é encontrar lá o Adam, né? O Adam, que é o contato. O Adão que não aparece, né, cara? E aparece a Eva, né? Aparece a Eva daí, que é a mulher Eva. Big Mama. E aí, aí a Eva aparece e ele diz, mas você é o Adam? E ela diz, não, eu sou a Eva. E aí ele fala a pergunta, who is the Patriot? E a resposta tinha que ser lalilulilou, e ela não diz nada. Ela não diz nada. Não diz nada, mas... Porque aparece quem? Revolver... Não, é só o Ocelot. Young Ocelot. Xalachasca! Tem uma parada muito foda, que só depois no futuro você descobre essa parte. Nossa, Em relação ao lalilulilou. Ah, sim. Deixa pro 4 depois, né? Eu tô indo 4. Mas então, cara, então a Eva vira o contato dele que ajuda o Snake durante toda a missão, né? Ele ajuda toda a missão. E ela é frajola. Dê a nota para Eva. Eu sei os de fora lá. Ela mesma. 10. Da nota. Ela é loira e a gata, sem mentira. Pegava até no Metal Gear 4, né? Milf. Eric Santos gosta. Metal Gear 4 é a Hebe, um beijo. Eric Santos gosta, não fale mal. Não, ela é Milf, porque ela é Big Mama. Ela é Gilf já. Milf. Grandmas, I like the fuck. Ah, é, Gilf. ela tem o macacão e aí ela abre ele, e aí ela pilota motos. Durante o jogo, né? Durante a missão. Muitas coisas, né? Resumindo assim. Sim, a gente vai encontrar o primeiro vilão, né? A The Boss manda os seus capangas da cobra Unit matarem o Snake, assim, enfrentar ele e tal, né? Primeiro tu encontra o Ocelot. Na primeira vez que tu encontra o Ocelot, quando tu tá contra um duelo de armas com ele. Isso, né? que é num desfiladeiro e tal. Exatamente. Que aí todos, tipo assim, tu volta e meia leva tiros da equipe dele e diz, não, é o duelo entre eu e ele. Parem de atirar, não sei o que. É massa. É verdade, massa. A honra de Ocelot. A honra de Ocelot, é isso aí. E aí tu cai lá no desfiladeiro. Tu entra numa caverna e quem tu enfrenta primeiramente? Vamos falar desse personagem que é muito. Eu acho o mais foda. tá falando certo, tá gostando? Eu acho foda o The Pain. Tu gosta do The Pain? É, caralho, abelhas. Cara, ele tem abelhas, velho. Ele controla abelhas e ele é todo picado e ele não tá nem aí. É isso aí. Ah, para. Porra. Vai, sacanagem. Todo inchado. Toda inchada, velho. Ele libera as abelhas pela boca. Japão, um beijo. A batalha desse chefe, as batalhas do Metal Gear Solid 3, tá falando com o Will, cara, são as melhores. Mata louco, meu. Com certeza. Porque, velho, a jogabilidade toda dela é pensada muito bem. Porque tá numa caverna. Sim. Pode ir embaixo d'água pra fugir das abelhas que ele larga. É muito foda. Não, cara, outra coisa muito foda é N maneiras que você tem pra derrotar um adversário nesse jogo. Exato. Cara, é isso aí. Então vocês não gostam do Pain? Eu fico. Não, eu acho massa. Eu acho tri massa. Eu acho todos massa. O mais massa, quando chegar na hora, eu falo quem eu acho. Vamos, eu acho The End mais foda. Não, eu acho ele foda, não digo que é o mais foda. Sim, mas ele é foda, ele é foda. Todos têm o seu charme, né? E aí, Fajola, quem tu acha do Homem das Abelhas com o colete amarelo? Eu gostei, achei massa. Ele é o mais fácil, ele é fácilzinho, né? Ah, e o cenário lá tem massa, só de lembrar. Eu faz um tempinho que eu só... Engraçado que eu só virei uma vez esse jogo, cara. Olha aí, cara. Tu vai pegar o primeiro? Uma vergonha, hein? Tem um HD aqui na tua casa e tu não virou. Eu vou virar. Cadê do Yuri, hein? Porra, eu, cara, só virei uma vez o Metal Gear 3. Eu tava junto! Tá, então, tipo, nessa parte não tem muita história, né? Ele só tá andando no mato. E o que tem uma. Agora tem uma cena importante que ele tá lá e ele vê a mulher do Sokolov, né? Isso. E um dos motivos do Sokolov tá com eles é porque eles raptaram a mulher. Tatiana. Que é uma loira. Mulher do Sokolov, não, gente, do Vogel. É a mulher do Vogel. É, não, ela tá com o Vogel. Mas é puta do Vogel. É puta do Vogel. Putinha do Vogue. Meu Deus, hoje... Calma, pera aí. Pedro, você sabe quem é Tânia Russov? Quem? Ele é um... Frajola, ele é um rapaz inocente. É um rapaz novo, né? Meu rapaz Deus. Novo. Uma das... como é que se diz assim? Uma das gostosas de filme precursoras pornô. Precursoras do movimento pornô russo. Nos anos 90, né? É, agora já é aposentado. Pô, gente, eu nasci nos anos 90, né? Então, você exagerando. Só tem 21 anos, pô. Olha aí. Tu não conhece quem é. Silvia Sente, né, cara? Tamo junto. Tânia Russoff era melhor. Kojima e suas homenagens, né? E aparece ela lá, né, sendo torturada pelo Vogue. É, não, na verdade é uma cena onde aparecem muitos personagens juntos, né? Que ele aparece, tá olhando pelo boss. Binóculo. Aparece a The Boss, aparece o Defir levando o The End na cadeira de rodas. Ah, tem uma coisa curiosa nessa parte. Sim, diga. Dá pra tu matar o The End nessa parte no jogo. Sério? Não! É, dá pra você matar o The End nessa parte do jogo. Como? How? Quando você tá vendo a galera... É porque eu já joguei tanto esse jogo que eu procurei todas as formas de matar os mestres nesse jogo. Se você, nessa parte, tiver com um rifle armado, tu pode simplesmente mirar no The End e dar um tiro só. Ele morre na hora. Que a fuder, cara. Sério? Não, tem que... Sério, você não tem a luta depois com ele. Você luta com carinhas da unidade do Ocelote, na mesma parte que você lutaria com o The End. Que a fuder, meu. Sensacional, cara. Eu sabia chamar ele assim, foda. Espetacular. Kojima. Kojima é mestre. O Kojima... Lonzoni, me ajuda aqui, Lonzoni. É muita emoção. O Kojima não deixa de me surpreender, Lonzoni. Meu Deus. Tantos anos que eu joguei esse jogo, faz 8 anos. 8 anos. E continua. Surpresas aí, né? Surpresas. E aí depois desse chefe, quem aparece? The Fear. O cara que pula pelas árvores. Esse aí é um babaca. Eu não quero. Eu também. Caralho, que luta chata. Pra mim é aí, ó. Olha, esse cara que pula pelas árvores, ele é o mais xarope. Não, e eu já vi, tipo, quase cinco maneiras de derrotar ele, cara. Opa, diga aí. Tem uma que é muito foda, que eu acho que é mais legal, que você usando o cenário contra ele. Ah, essa é outra. Quando esconde... tu luta com o Defia, se você fica fugindo, ele cansa, depois ele volta, ele vai andando pelo cenário e volta pra comer, certo? Então, tem um esquema muito foda. O que você faz? Você chega, tem um monte de comida venenosa espalhada no cenário dele. Tem rã venenosa, tem cogumelo venenoso. As cobras. Aí o que você faz? Isso. Você tira essas comidas, você corta essas paradas, pega essas comidas e joga no cenário. Aí quando ele vai comer essas paradas e ele fica envenenado. Nisso que ele fica envenenado, a barra de estamina dele vai quase pra zero, você só dá um tirinho e acaba com ele. Já fudeu. Essa maneira eu fiz essa última vez, porque eu não lembrava de outras. Aí, eu se mexe muito rápido. Eu batei todos na porrada, velho. Todos. Pior, eu matei, né? Eu matei todos na porrada e todos na estamina e de todas as maneiras de fazer isso, né? Tenta um troféu no HD que só mata na estamina os caras, se não me engano. Tem, acho que tem. Sim, sim. E uma curiosidade, quando você sempre mata na estamina, você ganha uma camuflagem a ver com o adversário. Ah, tem isso aí também, verdade. Tanto que a camuflagem 100% tu só mata, acho que é o Vogue na estamina, se não me engano. Não, o Vogue mata na estamina e você ganha a melhor roupa. É isso aí, é isso aí. Eu não lembro quem é, acho que é. Que a melhor roupa é que tu fica 100% 100%. É isso aí. Depois daí, para... Depois do Defier, velho, eu não lembro o que acontece até chegar no 10. Não, e tem outra coisa foda, outra maneira de matar o Defier, muito curiosa nesse jogo. Sim, fale. É que o Defier, se não falha a memória, é o único dos vilões que aceita você usar a fake dead pill. Ah, aí é. Tem um esquema de você tomar a fake dead pill, desmaiar... Dá o game você over, deixa, né? Uma, dá o game over e você deixa uma stun grenade no chão. Aí ele vai olhar pra você, ele toma a stun grenade, a stamina dele vai quase pro caralho e você mata ele mais fácil. Essa eu não sabia também. Depois daí do Defier, o que tem logo depois do Defier, Will? Depois que você mata o Defier, você encontra... Não, desculpa. Você pensei que você encontrava com aquele carinha que seria o cara responsável pelo projeto do Metal Gear. Sim, é isso aí. Você fala com ele antes de lutar com o Defier. Tipo, você vai... Encontra o cara, na volta tu encontra o Defier. É verdade. E esse cara, o que ele tem de importante que eu não lembro? Ele tem. Cara, é que assim, ele tava disputando o projeto com o Sokolov. E o projeto dele era os robôs bípedes com as pernas. Era muito ambicioso. Com pernas. Os caras acharam isso estúpido. E acharam idiota. E legal que tu vê as imagens deles, né? Uh-huh. Ele explica também. E é o Metal Gear, velho. É o Metal Gear. E aí ele se diz indignado e tal com a mãe Rússia. E aí ele pega e dá um cartão pra tu acessar o portal. Também. Só que ele disse que ele vai mandar os projetos para os Estados Unidos para um cara chamado Emmerich. Emmerich, que é ninguém mais. Quem é? Atenção? O pai do Otacon. O pai do Otacon, que é o cara que criou o Metal Gear. Porque ele, fora, sim, porque ele tinha visto numa reportagem que esse Emmerich falava dessa tecnologia e tal, e aí ele disse que vou mandar pra esse cara aqui. Se ninguém me quer aqui, eu vou mandar pra esse louco aqui. É foda, né, cara? O cara pensa em... E aí ele dá o cartão pro Snake, porque o Snake elogiou os sapatos dele, uma coisa assim. É verdade. Ele fala, bonito sapato. Nice shoes. Depois daí tem a batalha com o Defier, tudo mais, sim, já falamos. Tu caminha mais um pouco e tem quem agora? É o The End, logo depois, né? The End, cara. The End. É o The End, cara, que é a batalha mais foda, cara. O The End é o velhinho. Ah, sniper. Cara, eu perdi 4 horas pra matar esse filho. Não é pra tanto. A primeira vez que eu matei ele veio 1 hora e pouco. 1 hora e 10, por aí. Porque eu fui matar ele na estamina, né? Na estamina ele recupera life. Vocês demoraram tudo isso, meu Deus? Sim. Não pode? Bom, eu já sabia, porque me falava que era demorado. É, uns 40 minutos. Puka, peço pra ele. Como é que tu matou o Dende aí, Frank? Sim. Eu tô tentando me lembrar. Porque... Não é com o mesmo processo da Sniper Wolf? Eu matei ele assim. Não. Eu matei ele assim também, só na Sniper. Via de longe e tirão. Sim, o bizarro é que ele ficava num cenário onde é que tu não alcançava e era muito camuflado, era difícil deixar ele. Tipo um papagaio junto, sei lá. O lance dele é que, ele é velho, está numa cadeira de rodas, ele tem... Tanto que todas as cutscenes que ele aparece antes, ele tá dormindo. E aí a demora fala, ele dorme porque, ele quer se guardar pra última batalha dele. Pra a última batalha da vida dele, exato. Ele tem um esquema de fazer fotossíntese, que nem as plantas. Ele também é muito foda. A camuflagem dele permite isso. Aí ele pega energia do sol, um esquema assim. Ele é muito louco esse cara, ele é muito foda. É muito louco esse personagem. E a batalha é demorada porque são vários cenários, né? Tipo, dá um cenário grandão. Tem que correr atrás dele, entendeu? Assim que você dá um tirinho nele, ele mete pé. Ele cai fora, ele tem que ir atrás dele que ele vai estar em outro lugar. Isso aí. E que é uma coisa foda que o Kojima fala, que tipo, ele é velho, né? Então por ele ser um velho, quando ele dorme, ele ronca. Aí o esquema de você rastrear ele é pegar aquele microfone, detector de áudio, e ficar passando no cenário. Aí tentar ouvir o ronco dele pra tentar saber a direção pra tu correr atrás dele. Isso, porque tu viu o Z subindo assim. É, o Z no lugar do... Tu pega o microfone, aí tu fica na visão em primeira pessoa e tu começa a apontar. Tu vai andando assim até que tu escuta. Subindo, tu opa, ele tá lá. É muito maneiro esse jeito. É isso aí. Não, e tem outro esquema também, você rastrear as pegadas dele usando a visão preto e branco e tudo mais. Ah, tem isso aí também. Eu usei bastante o termal. Eu acho que o melhor jeito é o que o Frajola falou, que é aquele lá que eu não sabia também. Sim, é o método que tu usava pra matar Sniper Wolf no primeiro Metal Gear. Não, tô falando daquele jeito que tu deixa o jogo correr e ele morre de velho. Ah, sim. Ah, é, que eu só fui descobrir depois porque eu deixei muito tempo sem jogar. Sim, porque... Dá pra te salvar e cair fora, né? Tu salva e cai fora, mexe na... Se não me engano, tu adianta lá não sei quantos anos. Não, na verdade, tipo, tu salva o jogo e tu vai embora. Tipo, vou sair hoje à noite. Aí tu fica uns 2 dias sem jogar, tu volta e ele tá morto. Isso, passa o tempo. Você pode deixar no natural, como eu fiz, ou adiantar o relógio do próprio PlayStation 2 na hora pra matar ele. Eu fiz isso porque eu queria continuar, né? Eu saí do jogo, mexi no relógio, adiantei muito foda alguns isso, dias e depois voltei e ele tava morto. Ele morreu, né, cara? Ele morre. Porque automático vai pra aquela cena lá que ele tá... Tu não enfrenta ele, tu não enfrenta. Então vamos supor, se tu deixar o videogame parado, ligado, e tu sair, ele vai te matar. Pode... Sim, ele vai te matar. Tem matar. Ele vai te matar, você tem que desligar, salvar e desligar. Só vai desligar. E depois tu vai, tu mata ele, tu andas dentro daquela caverna lá que tu acha o The Fury, que é nas bases das instalação, né? Que ele até comenta que tu, tipo, aquele cara da Rússia lá fala que se tu quiser entrar no bagulho lá, tu vai ter que entrar por baixo e tal. Porque tu sobe toda aquela montanha, que eu acho muito chato aquela parte. Não, logo depois tu mata o dentro, tu sobe aquela montanha e daí tu acha a menina lá, a loirinha. E ela tá de moto lá, lembra? E sim. Ela fala, bom, olha aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou tomar, que ela é uma agente dupla, né? Ela tá lá em, tipo, lá, a Eva, né? Isso. Aliás, galera, vocês erraram, a Eva que é a putinha do Vogue. Sim, então, é que eu... Falaram que a Tatiana lá mas então, ela é a mesma, é que eu não quis falar ainda. A Tatiana é a Eva. E sabe, mas exato, porque, tipo... É que eu não quis falar ainda que era a Eva, só por isso. Entendeu? Porque daí, mistério. Tipo, ela volta pra lá, né? E aí, e ela consegue de moto, achar, ela pula de moto. E eu fiquei meia hora lá, como eu faço pra descer essa montanha e tem que dar a volta? Né? Isso aí. Ah, aí e ela fala que, tipo, pra tu entrar, tem que ir por baixo, pelos encanamentos lá do negócio, e vai enfrentar o The Fury, que é o cara do fogo, né? Ele é um astronauta, velho. Que é a batalha mais fácil, assim, é muito simples. Ele é um cosmonauta que se queimou numa entrada de volta. Reentrada atmosférica. Isso, aí ele usa aquela roupa lá e tal. Com não, mas tem umas curiosidades também nessa parte, né? Que é nessa hora aqui que você descobre que o C3 foi roubado, da parada do próprio Philosophy Legacy, né? Que é a grana. Porque aí o que a Eva fala é isso aí, né? Como é que o Vogue tem tanta grana pra montar todo aquele arsenal lá? Isso. Chamar toda essa galera. Eu não sei se é bem nessa parte que tu descobre tudo sim, isso. Sim, ela fala pra ti. É antes do The Fury. É antes do The Fury. E ali? Aí ela fala, olha, estão desconfiando, porque sumiu uma C3 aí, né? Isso aí. Então tem que baixar a bola e tal, a gente não pode mais se ver por um tempo aí. Isso. Continua outra missão e tal. E o que acontece é que ela fala a história, né? Que como ele tem tanta grana, agora é uma parte muito importante pra história, né? Geral, usa o Metal Gear. Sim, é de tudo. Que ele tem o Philosopher's Legacy. É que o pai dele era o... O que é o Philosopher's Legacy, meu Deus? Falem aí. É, na verdade, um conselho de pessoas aí, depois da Segunda Guerra, começou... Da Primeira Guerra. É, eles começaram a guardar grana pra segurança. Esse conselho de pessoas... Isso. Ninguém sabe quem é até agora. Até hoje, não. O White Cobra. Foi revelado. Não era pra reconstrução dos países após a guerra, era um pretexto, né? E aí um desses caras era o pai do Vogue. E a grana tá com o Vogue agora. Isso, porque é isso aí. Porque a missão toda por trás do Snake Eater era pegar esse Philosopher's Legacy de volta. Isso aí. A gente vai descobrir no final só do jogo. E aí tá, beleza, né? O Snake nem dá tanta bola pra isso. Não dá. Foda-se isso aí. Ele só diz assim, é assim que ele tem dinheiro, beleza. Tu vai lá, entra lá, mata o Fury. O Fury nem sei o que tem que falar, a gente já falou um pouco dele. Eu acho a batalha mais fácil, sim, mais sem graça do jogo. E é mais sem graça. É, a do Fury porque tu só se esconde. E vai atrás dele e atira no... Isso aí, sim, porque ele anda bem devagar, ele tu espera ele atirar lança-chamas, ele caminha um pouquinho, tu vai pelas costas, dá um tiro, se esconde de novo. Não é uma batalha meio parecida com o Vulcan Raven, a dele? É parecido com o Vulcan Raven, sim. Não, mas é uma coisa que o Kojima sempre faz, ele sempre faz referência a antigas batalhas com outros jogos, ele faz isso no Metal Gear Solid 4 também e tudo mais. Ah, o 4 tem mais. Ah, sim. E aí depois tu vai lá aí e te... encontra o Vogue, né? Isso, tu pensa aí, que, bom, agora deu, né? Agora porra, vai comer. Não, e até pegar nesse laboratório, até o carinha lá, o Eva que fala, eu também não lembro, é muita coisa. Cara. Tu vai ter que disfarçar. De coronel, que tu não pode só ir de isso, cientista. Ela fala isso, né? Antes da luta com o Fury, que você tem que entrar lá e isso. Disfarçado de um coronel, com alguém que tem um ranking de coronel. A sala tal, pra resgatar o Sokolov de novo, isso. Né? E aí tu entra lá. E primeiramente tu entra de cientista, né? Cientista. Tu bota a roupinha de cientista, jalequinho, que é bizarro, porque Oclinhos. Porra, que tipo de cientista? Tem barba mal feita, cara de mal e bandana de guerra. Estresse, meu. O cara é meio estressado ali, cientista. Um óculos normal e um jaleco, mas você é um cientista. É, isso aí. Isso é o óculos que ajudou tudo ali. Aí tu pega a máscara do Rajdenovich. É, o Raikovla. A máscara não é fazer tipo... Que curiosidade, a cara do Raiden? Tu tombar ele... Porque é isso aí, tu... Isso aí. Tu tá com o coronel, tá lá. Esse coronel que tu vai entrar disfarçado, né? Isso. E tu tem que chamar a atenção dele, ir até o banheiro, desmaiar ele. Eu fiz assim, pelo menos. Sim, eu também. E aparece que o destino... Aí tu esconde ele no armário e tal. Uma coisa que eu não lembro, a máscara dele, a Eva que te dá... É a Eva que dá. Eu acho que sim, né? É a foto do Raiden. Um beijo. Sim, é o Raiden. É a máscara lá, Missão Impossível 2. Um beijo, Six. A BS. E aí ele entra lá e tal, né? Se disfarça. E aí ele se disfarça, só que daí o Vogue tá com o Sokolov, né? Não. Ele acha o Sokolov, aí ele começa a conversar com o Sokolov, ele diz que ele é o Snake, que ele veio buscar ele pros Estados Unidos de novo. Aí o Sokolov fala que não quer ir, porque ele tem medo que machuquem a família dele e tal. Aí nisso entra o Vogue. Aí o Vogue diz, o que tá fazendo aqui? E ele fica quieto e o Vogue vai e aperta as bolas dele. As bolas. Cara, isso, eu achei essa porra muito gay. Isso era uma cena troll do trailer. Lembra que no finalzinho se me dava Metal Gear Solid e no finalzinho mostrava ele apertando as bolas. Isso. É verdade. E foi assim que Volgin descobriu o disfarce, porque não era porque o saco de High Concepts. A cobra pelada, ele sentiu a cobra pelada. Sentiu a cobra pelada e falou, opa, não é essa, né? Não, e não ele é ficou isso. Todo errado, se assustar. E aí começa o sofrimento. Bah, cara. Meu. Velho. Meu Deus. Sofrimento dele, meu. Bom, literalmente o Snake mija nas calças de tanto apanhar, cara. Isso. Cara, ele apanha muito. Ele apanha muito porque ele é preso, né? E aí ele vê o Sokolov lá sendo interrogado também. E aí ele fica dando choque no Snake, porque tem que falar. O Snake não fala e se mija nas calças. E aí, é o que acontece, né? Tá batendo demais. Daí ele fala, a The Boss fala, deixa ele pra mim, eu vou matar ele. De novo. É, porque ele é treinado pra aguentar esse tipo de coisa. É, ele não vai falar, ela disse. Ele não vai falar nada. Não vai falar. E aí o Celos chega, né? Isso. Com a arma, ele fica brincando. Ele falou, bom, se tu é foda mesmo, fura o olho do cara, hein? Pois é. Não, ele faz aquele joguinho da sorte com as armas, não? Das armas, é verdade. Ele faz jogo da sorte. Malabarismo. Que é muito tenso, né? Roleta russa. Ele fica jogando a arma pra cima, assim, fica brincando. E, tipo, uma tem bala, outra não. Ele vai assim. Daí, a não ser quem empurra ele, acho que é a The Boss. Não lembro desse detalhe. Pra não fazer isso, pega, tipo, não, aí ele dá o tiro, ele dá o tiro, dá o tiro. Dá o tiro e acerta o olho direito, o olho direito. Ele no olho, assim. Coxeteia no olho direito, né? Olho direito. Ele fica cego de um olho. Ele fica cego do mundo. E o Vogue começa aqui, tipo, que entretenimento bom esse. Se fode aí, eu vou cair fora daqui. Isso aí. E ele dá um tapa pro Tiana e fala, agora tu vai comer, vou te comer. E aí eles saem da sala e fica só ele lá sozinho com o olho fudido. Isso. Todo mundo vai embora. E aí ele fica preso mais um tempo, até que vem a Eva, vem e larga ele, né, larga cara? Larga ele tipo, e deu, né? Acabou. Isso, aí ela diz assim, ó, eles já sabem de tudo, eles já sabem que eu traí, não sei o quê. Não, ela diz assim, ó, eu sou a Eva e tal, eu já tava infiltrada com uma mulher do Vogue, não sei o quê, pra descobrir os esquemas e tal. E aí ele solta ela e diz, ó, foge, que eles já estão sabendo que tu tá solto. Corre daqui. Aí tu todo meio estourado, sem a roupa, porque ela disse que a... Ela pegou a roupa, ela sim, escondeu. Ela pegou a roupa e colocou lá e numa montanha. E tu pula lá da represa. Tu pula da represa, mano. Aí nessa hora o Sokolov já tá morto, né? Sokolov já tá morto. Sokolov foi pro saco. Nessa sim. Hora da coisa. Né? Da prisão, porque eles matam ele também. Eles matam ele ali. Eu acho que o Sokolov mata ele. Tu pensa, pô, tá tudo fodido, né? Porque tu foge, tu pula da represa, com o Sokolov atrás e os capangas dele, né? Isso aí. E aí o Sokolov fica triputo, assim. Cena tipo, de um fugitivo, né? É isso aí. Total, né? E ele pula da represa e cai lá. E aí tem toda a cena de amor com a Eva lá na isso, caverna. Isso, ele ficou na caverna. Ah, é muito troll. Ui, puxa, puxa. Faz uns barulhos engraçados. É. E aí nessa parte que você enfrenta o outro adversário do jogo. É que na verdade tu cai da represa. Ah, o tu de escada. Como tu tá fudidão ali, tu começa a ver o The Sorrow. Não, o escada. Tá ligado que tem uma sacanagem que fala que tem um boss nesse jogo que é a escada. Não sei se nessa parte você tem que subir uma escada. Ah, você fica botando pra cima direto. Se você não para, o jogo fica preso em looping e você fica ali eternamente. Não tem fim, sobe, não tem fim. Eu não lembro como faz pra passar isso aí. Só subir. Não, é só você subir. Se você uma hora para por muito tempo, você fica infinitamente. Não pode dar pausa, né? Isso. E aí, tá daí, tu encontra a Eva, tu faz toda aquela cena de romance, ela tá com a moto e ela fala, bom, vamos lá, né? Agora é a finaleira, eu sei que tu fez já. Aí ela fala que foi ela que pegou a C3, que ela vai instalar e ela a C3. Ela dá a C3 pro... E ela fala assim, tu vai lá, tu entra e tu destrói o... C3 Chagor em formato de coração, né? Isso aí. É verdade. E é pra destruir o Chagorrod, né? Isso aí. C3 é pra destruir a base que tá lá com o Chagorrod. Isso aí. E ele vai lá, né? E nessa, indo pra lá, de novo, nesse mesmo lugar de antes, tu encontra o The Sorrow, né? The Sorrow no mundo. Que é uma batalha que eu não lembrava que tinha que fazer. Eu fui jogar de novo e eu sabia só da fake pill lá que tinha que tomar. E era só isso, exatamente era só isso. Que ele... Tomar fake pill? A fake death pill. Tem que tomar? Ué, tu matou sim, ele como? Tem que usar ela. Se você continuar caminhando até o fim, você vence. Eu não sabia disso. É um dos jeitos, né? É, você chega até o fim e é a forma de você matar ele na estamina. Isso. Aí você ganha o camuflagem dele. Eu lembro que tinha um lance que quanto mais soldados tu matava, mais aparecia. Fantasmas aparecem. É, mais fantasmas aparecem. Tá. Só desviar dele. E aí, eu fudei esse personagem que ele tava na Segunda Guerra, ele morreu, né? Isso, ele morreu... Ele era o comedor da The Boss, né? Ele era o... Não, ele não morreu. A The Boss teve que matar ele. Ah, The Boss matou ele. A gente descobre isso numa conversa de codec. Sim. Com exato. Não lembro quem, cara. Com o Major Zero, não? Com o Major... Eu não lembro, é lá antes do The End, que tu fica enchendo o saco deles, né? Sim. E ele fala, olha, tem toda essa história e tal, e tu fica boiando, assim, tipo... É legal de falar esses codecs aí também, que o Major Tom, ele é fã de James Bond, né? É verdade, fã de cinema. Não é a Paramédica que é fã de filme, eu acho que é a Paramédica. Não, a Paramédica é fã de uma porrada de filme, mas o Major Zero é fã de James Bond. É. Ah, é o Major Zero, por exemplo. E eles sempre falam de filme e tal, e a Paramédica também, sempre que tu chama, ela comenta, ah, esse aqui me parece tal filme e tal, eles têm uma discussão. É. E curiosidade, todos os filmes que a Paramedic comenta são filmes que o Kojima gosta. É, engraçado é que uma delas fala assim, Nico, você gosta de Godzilla? Pois é, em 2004 ele vai fazer 30 anos. Justamente o Godzilla 2000. É muito maneiro. Você imagina inimigos grandes, enormes, vários dinossauros. É, tem massas. E esses trolls aí que ela fala de filmes, às vezes pode ser dica pras batalhas, que nem a Meiling fazia, que nem no Metal Gear. E aí depois tu vai lá, coloca a C3, é, tem pode lugar, uma cena lá. Bem difícil. Que é, não, uma batalha é difícil. Bem complicado, tem toda a batalha, porque aí eles pegam aí... a Eva, eles, o Vogue chega com a Eva presa e diz, agora eu já sabia que você era traidora. É, e daí tu começa a porrada com o Vogue, e o tempo tá passando por causa da C3. E aí tem o jeito de matar o Vogue, que eu lembro, acho que foi no tiro mesmo, né, cara? Eu acho que é na porrada. Matar na estamina. Também, né? Mas é mais difícil. Enriquecer e arminha de tranquilizante. É isso aí. Foi na porrada. É isso aí. Matéria, que ele é muito difícil. Ele é muito difícil, é muito chato. E aí dá a explosão lá do negócio. Daí tu cai fora, tu pensa, bom, moto, né? Foi, né? O Sherlock te ajuda essa hora, que ele joga os itens e as armas. Isso. Sim, porque ele tá com racha. Ele tem uma discussão com o Vogue, porque ele cria e o Vogue diz, não, ele é só meu, não sei o quê. É, e ele até fala, tipo, quem manda aqui sou eu, sabe? Tu tá aqui de empregado, só deu, o Ocelote fica puto e joga as paradas lá. É, isso aí. Aí o Ocelote faz aquela famosa jogadinha de mão dele, que eu acho muito foda, e mete o pé. E aí, massa. Tu cai aí... fora, explode tudo e tu pensa, bom, o jogo, the end, né? Foi, matou não, o Vogue. Não, mas calma, a Eva... Tu sai com a Eva, pega de moto fugindo, né? Sim. Daí tu pensa, bom, agora é só fugir, né? E aparece o Chego Rod. O Chego Rod sendo pilotado pelo Vogue, né? E aí tem a perseguição ali que tu tá naquela... Caralho, fora demais, pai. É foda. Com a motinho que tu tá do lado, a Eva pilotando. Chega o Rod, só tem as outras motos dos carinhas. Tem as outras motos também. Tem as outras motinhas também. Tem outra motinha e tem outro carinha te perseguindo, pô. É. Até chegar no Chega o Rod. E aí tu tem que ficar atirando de costas e... Bah, é. Depois tu para e tu vai enfrentar o Chega o Rod, só que tu fica girando ao redor dele. Isso. Pra tentar matar. Que o Volgin sai, ele tá dentro, ele tá pilotando, né? Isso. E ele cai fora do Chega o Rod pra recarregar, não sei o quê, e daí tu joga o... É, que você destrói a Chega o Rod, aí ele usa a própria energia dele pra fornecer energia pro Chega Rod voltar a funcionar de novo. É verdade. Isso aí. E aí tu vai lá e atira nele. Depois que tu mata isso, tu pensa, né? Bom, agora sim, né? Como o não, falou. Acabou não, essa porra, não, né? Não, mas, só que mas tem uma explosão. Tem uma explosão que eles caem de moto e aí a Eva se machuca. E daí que é que tu cai fora de novo, né? Tu foge de novo e tu vê que ele não morreu, né, cara? Sim. Ele não morreu. E daí tem toda essa parte ali que eles jogam lá. O Chega Rod tá atrás, né? Sim, e daí. Aí passa por uma ponte. Ela disse que ela colocou a C3 embaixo da ponte, daí é só mirar com o sniper e atirar. E tu vai lá e atirem, tipo, daí acabou, né? Daí tu enfrenta ele de novo lá, daí tu consegue matar ele. Eu não lembro essa luta finalzinha com ele. É, essa luta aí, final, que tu fica rodando e ah, tal. Ah, tá, tá. Ele tá fudido. Exato. É, isso aí. Tá, e daí tu cai fora de moto e isso que eles capotam, né? Eles a moto capota e tal. E aí tu tá naquele mato lá, é muito chato essa mulher, porque tem que... A inteligência artificial, no HD eu tava rejogando, achei ridículo. É. Porque ela não vai atrás de ti, velho. Eu matei todos os caras e eu tinha que chegar perto dela e apertar o botão muitas vezes pra ali atrás. É que ela tá machucada, né? Ela se machuca do lado e aí ela fala, não, Snake, vá você, não sei o que. É, ele tem que ir lá pegar ela, mas é meio mal feito, cara. Achei mal feito, assim, rejogando. Sabe? É mesmo? Achei bem complicado. Não lembro, cara. De avisar ela, tipo, vamos, porra, caralho, tá tudo limpo já, vamos dar. E ela caminha bem devagar, né? Que ela tá machucada e tal. É, ela tá toda fodida. E vai aparecendo soldado, tem que dar ponto e tal. Sim, porque ela fala que ela tinha deixado preparado um hidroavião pra eles fugirem, né? E é só tu ir pra lá, né? Isso, que é... Não, é legal porque ela tem aquele lance de romance com o Snake. E aí ela disse, não, Snake, vai você. E ela disse, não, você tem que vir comigo. E ela toda feliz, assim, e disse, eu não sei pilotar um avião. E ela, ah, é isso. Porque ela sabia pilotar e tal. Sim, se tu deixa ela pra trás é game over, sim, né? Sim, não tem como. Eu acho que e aí é nessa hora que tu passa tudo e tu encontra um campo de flores com a The Boss. Isso aí foi chorando. E a Eva, ela fala, eu não Não, pera. Você também tem que falar que quem manda ela lutar pra lá é a própria Eva, né? Sim, ela, eu ia falar assim, na hora que ela fala, tipo, eu não vou me meter e eu já falei com a The Boss e, sabe, é contigo agora. Ela quer você. Você tem muito que conversar com ela e tal. E aí vai pra cena mais bonita da história dos games, cara. Porra, tu chega num lugar cheio de rosa branca. Cara, aquilo lá é digno de direção de cinema, cara. É Kojima sendo Kojima. Tu fala, caralho, eu vou lutar mesmo nesse lugar, sabe? E só isso que eu tenho a dizer aqui. Essa luta é incrível. É um campo aberto, cheio de flores, e tu luta com a The Boss, né? Tua mestre. E tu, tipo, o Snake, tu vê que ele não quer fazer isso, né? Ele não quer matar ela. De forma alguma. Mas tu tem que fazer isso, né? Ela facilita um pouco também. Sim, depois a gente descobre. E aí tem um dos diálogos mais intrincados, porque ela conta toda a história dela, saca? Do porquê que ela fez os esquemas de traição, que isso aí depois a Eva lá no fim, a gente sim. vai falar depois. Mas aí o que a gente mais. Sabe é da coisa da guerra e tudo mais. Isso, que ela tirar o filho. Ela só fala dela. Assim, Snake, você tem que completar a sua missão, apenas. É isso aí. Tirar o filho dela, que ela tá isso. com a cicatriz da barriga. Tá com a cicatriz da... E quem é o filho dela, meus jovens? Quem é o filho dela? Quem é? Quem é o filho dela? O Celote. Ocelote. Eu não acredito que você não sabia disso. Eu tirei. Quem é o pai e quem é o pai do Ocelote? Eu não sou. É o de Sauron. De Sauron, caramba. De Sauron eu não sabia. A parte que eu achei muito a fuder foi quando ela revelou tudo, né? Que na verdade ela é a patriota. Pois é. Não, ela foi treinada pelos Patriots. Ah, isso é bem no final, né? Pelos filósofos, quer dizer. É, mas assim, vamos chegar ali então. É. Tu mata The Boss, tipo, é uma cena muito foda que nem mostra ele matando ela. Só aparece o campo, a câmera subindo e o barulho do tiro. Assim, isso aí. Não. Primeiro que você tem a opção de não atirar, né? Que isso é filha da putagem, cara. Cara, eu nunca me senti tão mal num jogo de isso videogame. Isso não atira da Game Over, né, cara? Sabe aquele momento que você fecha os olhos e aperta o botão do videogame pra atirar, sabe? É. E aí tu cai fora, né? Agora o jogo acabou, né, Lanzonete? Sim. Só que não. Oh! Que tu chega lá no teu avião pra ir embora, né? Teu aviãozinho. E aí, quem está lá esperando? Quem You're está lá pretty esperando? Good. O Ocelote, finalmente com o duelo que ele queria desde o começo do jogo, né? Isso aí. E até faz o duelo lá de girar arma, que é muito maneiro aquele duelo. Tu escolhe a arma. Cara, que duelo é muito fácil. E até a Eva fala, não, é que a Eva fala que eles não estão conseguindo decolar, que tá com muito peso. Aí ele olha, tem o Ocelote pendurado no avião, aí ele sobe, saca? É um dos dois que tem que cair. E aí ele fala, finalmente. Dois entram, um sai, né? Finalmente estamos aqui, só eu e você, para o duelo. Não sei o que, esquema assim. E é muito rápido, né? Tem que dar o tiro rapidão lá. Isso aí. É um duelo mesmo, sabe? É um duelão. Bem lá, cowboy. Red Dead Redemption. Isso aí. E aí tu não mata ele, né? Não, ele só... Ele cai do avião. Ele só cai do avião e tal. Ele cai fora do avião. Isso aí. E aí tu vai embora. E aí o Snake dorme com a Eva, que aparece... Cara, é Ever's Reminiscence, o nome da trilha sonora até dessa parte. É mesmo? Ela dorme com ele e tal. Isso, numa cabana lá no Alasca. Ele acorda sozinho, tipo, porra, acabei de comer a mulher, salvei o mundo. Ele tá sozinho e tem uma fita lá, né? Uma fita. É, não, sempre que ele acorda e a Eva não está mais lá. Ei, posso contar essa parte? E a fita cassete explica tudo. Tudo. Fala, Anzoni. Primeiramente, a nossa amiga Eva é uma agente tripla. Porque ela trabalhava nos Estados Unidos, tripla. União Soviética e China. Ela era da China, veja só. Da China. Segundo, ela roubou o que ela queria. O Philosopher's Legacy. Era o Philosopher's Legacy. Desde o início. O que ela queria era o Philosopher's Legacy pra pegar de volta, porque a China também tinha parte lá no início do Philosopher's Legacy. E quem entregou pra ela foi a The Boss. Foi a The Boss que entregou pra ela. E essa cena é muito sensacional, porque a fita vai rolando enquanto o tempo passa. E o Snake tá indo lá encontrar com o presidente. O presidente, sim. Ele vai ganhar a medalha, ele vai ser candidatado a Big Boss, né? É isso, ele ganha a medalha, ele cumprimenta o cara da CIA e tal. Tem uma curiosidade aí, que e se vai rolando, vira a câmerazinha na janela, tu Ocelote, olha, né? O Ocelotão lá. Olhando lá em cima. Um beijo. É, mestre Ocelote. Ocelote voyeur. Isso aí vale um troféu do Play 3 também. É verdade. E aí, e é bem o que, no final, que acontece, né, cara? Que ela vai contando, né? A fita vai rolando e tu tá lá e tu vê que a cara dele tá de puto da cara. Tipo, ele não quer esse demérito todo. Cara, ele tá muito bolado. Ele tá muito bolado. Porque o presidente quer dar a mão pra ele, nem dá. Ele só faz assim. Ele nem confirma, ele só faz a continência. Todo mundo batendo pau, Major Tom, tá lá, né? É muito foda. Não, e ele fala o quanto a The Boys foi a melhor soldada de todos os tempos e quanto ela vai ser manchada na história do militarismo. É, sim, porque eles estão falando e ele sabe que isso é merda. Sim, porque a história verdadeira é porque ela deserdou de propósito. Sim, ela veio de propósito, só que ela sempre vai ser lembrada como uma traidora. Não, mas é que tá. Ela deserdou de propósito, só que a merda que deu é que a gente falou no começo, que o Vogue atirou a ogiva nuclear. Isso. E deu essa merda da missão Snake Eater, senão ela ia conseguir tudo sem isso. Tudo, sabe? Tranquilo, é. Ela tava lá infiltrada. Não, assim, ela morre como heroína, só que só a Eva e o Snake sabem. O Snake sabe. E todo mundo pensa que ela é traidora. Sim. É a vilã do jogo. E ela, é. E aí, tipo, aparece no cara falando nos livros de história, ela vai ser suja. Isso. E todo mundo vai saber para que ela é uma merda. E outro detalhe importante é que ela também era filha de um dos membros originais do Philosopher's Legacy, assim, né? Sim, por isso que ela confia isso pra própria Eva. Isso, pra Eva. Eva também. Ela fala assim, assim como eu, ela foi treinada pelos filósofos, entendeu? Isso aí, Eva. Ela sabe isso, é que muito tá foda, porque, velho, daí acaba o jogo, sobe a música, né? Way to Fall, do Star Sailor, que é uma música indo pra queda, realmente, né, cara? Não, e uma coisa que é foda nesse final do jogo, cara, é que nessa hora eu falei assim, agora eu entendo porque o Big Boss é vilão, entendeu? Não, eu também pensei, tipo, agora sim, eu entendo por porque ele ficou putaço, saca? E não é só ele tem motivo, cara. Se eu fosse ele, eu fazia a mesma porra. Tinha que foder com esse filho da puta desse americano mesmo. Tomar no cu, entendeu? E o pior é que não é só isso, né? Depois descobriremos que tem mais coisas por ali. Sim, tem mais coisas. E é foder que passa todos os créditos e aparece no final umas datas, né? Foi mais, acho que um fanservice pro pessoal se ligar nas coisas, sabe? Sim, sim. Que não precisava disso, mas beleza. Vamos colocar sim. Ótimo. Ah, mas começou no Solid 1 e tudo mais, tá. No 2 e tal. Eles falam do Patriots, falam disso, falam daquilo. Aí, no final do 2, os Patriots morreram há 100 anos. Daí tu sabe que são os filósofos, beleza. Isso. E aí no 1, se não me engano, falam da parada dos L'Enfant Terrible. Sim. Que são os filhos do Big Boss, que são os gêmeos. Ali no finalzinho, e aparece tudo ali no final, que em 74 foi criado esse projeto dos clones do Big Boss, né? Que ele é um soldado tão foda que ele é clonado. Isso. É, eles queriam ter mais soldados tão fodas quanto eles. São 8 clones, né? E 3 dão certo. Mas e aí tem uma outra revelação no fim, que é tipo, todos os Metal Gear terminam com o Ocelot conversando com alguém no telefone. E é muito foda, porque ele tá conversando com o presidente, o diretor da CIA. O diretor da CIA. E aí ele fala que toda a filósofa Legacy que a Eva levou é falsa. Que ele que pegou a filósofa Legacy, essa parte aí e tal. E ele tá com a filósofa Legacy verdadeira, tá com a grana. Tá com a grana. E ele era e tu descobre que ele é um agente triplo. E ele também era um agente, porque ele era o Adam que devia ter se encontrado lá com o Snake lá no início. Ele foi lá aquela hora e não foi, porque a Eva chegou antes. Ele era o Adam, tá ligado? Ele era pra ser o contato do Snake. Isso aí. Por isso que faz sentido o Ocelot aparecer nessa parte que a Eva aparece. Entendeu? Exato, faz muito sentido ele aparecer lá, não tá por nada lá, sabe? E é muito foda, só que ainda junta tudo. Só que eles recuperaram metade da Philosopher's Legacy. Eles pegaram a Philosopher's Legacy da Rússia e da China, falta dos Estados Unidos ainda. É. Que eles não sabem, né? Que aí falaremos no próximo jogo, no próximo podcast. No próximo podcast. Essa é a história do Metal Gear 3, que é o começo de tudo. Agora a Frajola entendeu tudo, né? Parabéns! Aê! Não vou precisar consultar o YouTube legendado. Pô, é muito foda, cara. Junta tudo, é uma das histórias mais sensacionais. Incrível mesmo. Da história dos videogames. Então tá, a jogabilidade do jogo... Vamos resumir bastante isso, né? Como aí o Pedro falou no começo do 2, né? Que o 3 eles queriam focar e explorar o PlayStation 2, né? Isso. E aí botaram o CQC, que eu achei sensacional aquele CQC. Sim. Que é aquele modo, né? Que nos outros era só tu enforcava o personagem ou tu empurrava, né? Tu dava uma porradinha e desmaiava. Isso aí. O CQC não, é que Close Quarter Combat, né? Existe mesmo essa parada. Aí, freeze! Né? Foi uma técnica desenvolvida pelo a The Boy junto com o Snake, né? Isso aí. Ok, né? Ok. Que ele segura, aí ele bate, prende o braço do cara. Ele pode fazer perguntas, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer num futuro cast. Como é que o Snake sabe do CQC se... Não mostra ninguém que... Mas ele... Metal Gear 4. Então, e se explicaram em Metal Gear Solid 4? Ele, quando o Snake era jovem, ele foi treinado pelo próprio Big Boss. Só que quando ele mata o Big Boss no Metal Gear 1, ele diz que ele se recusa a usar isso durante todo o resto da vida dele. Isso aí. Só que no Metal Gear Solid 4, quando eles criam os soldados da PMC, que todos eles sabem usar o CQC, ele se vê obrigado a usar ele pra poder superá-los. Tanto que o Snake até fala. Esse CQC, quando ele vai lutar com esses carinhas, é coisa de criança, que não é nada comparado com o treinamento que ele recebeu pelo Big Boss. Além do CQC, né, que tem a questão do tratamento, lá, que eu acho um saco o sistema de cura. Eu tava falando que hoje é ruim, saca? Parar o jogo, pausar o jogo, selecionar todas as opções. Cara, mas... e se curar. Sim, ele é chato porque, tipo, não é algo prático. Mas não é, se bota no lugar do Snake numa guerra, sabe? Faz todo sentido, entendeu? Tu tá falando porque quebra o clima de ação, então. Não é nem por isso. Quebra, tipo, quebra todo o clima do jogo, sabe? Tu tá lá, tu tem que parar, selecionar naquela tela escura, daí aparece ele colocando a tacho aqui, a agulha ali. É, tá. Ele tá sangrando. Ah, mas eu acho... Eu acho que é bacana, mas pra ele mim, tá sangrando e vai fazer a bandana lá. Pá, na época eu achava massa porque tu colocava a faixa e ele aparecia com a faixa no jogo. Isso era foda. Era trim massa, sabe? Muito foda isso aí. Um negócio mais real ali. É, né? Muito massa. As camuflagens também, sensacional. Sensacional, que foi algo criado no Metal Gear Solid 3, né? Que é a roupa que você usa de acordo com o ambiente que você tá. disfarçar, vai se disfarçar no meio das pessoas. E dependendo da porcentagem de disfarce, você fica indetectável, o nego não te vê, passa pela sua frente de boa e tudo mais. Explica muita coisa, né, isso. Não, a melhor camuflagem é quando você botava barro. Não. Você lembra o primeiro trailer que saiu? Ele tava todo cheio de barro, encostado num barranco. Aí com a cabeça de jacaré, parecia. É verdade. Jacaré também, mas ele tava todo de barro. Aí o carinha passava por ele, ele pegava pelas costas e emporcava ou dava uma facada, não lembro agora. Ele tá de preto ali. É, o primeiro trailer que tem saiu. Até a camuflagem de tijolinho, né? Sim, sim. Mas assim, tu usa pra tentar salvar o Sokolov. Tá, mas tinha referência com o Rambo, o primeiro Rambo com... Até com o Predador lá, de barro, também, né? Cheio de barro. É muito foda, o cara pensou em tudo. Tá louco, né? Incrível. E claro, né, o sistema do jogo, né, do cenário, que ajuda mil coisas, né, cara? É, floresta, paixão. Mata os bichos, eu acho que essa hora, acho que foi, o Metal Gear Solid 3 foi um soco que o Kojima queria dar na galera que critica Metal Gear, sabe? Queria falar assim, tá, Metal Gear é um jogo bom, porra, ele era é só em cenário fechado, é só em não sei o quê, só ficar se escondendo atrás do negócio. Ah, esse aqui escroto. O Kojima foi lá, deu uma voadora, ele falou, então vamos botar essa porra na selva, pra você se disfarçar, pra você poder se esconder em cima de árvore, pra você poder, sei lá, ficar no meio do matinho, dando tiro, você ficar reclamando dessa porra de lugar fechado, né? Ele era bastante comparado com o Splinter Cell, né? O diabo é isso aí. O 2, principalmente. Por causa disso que o Will falou até que... E aí, toma aí, ó. Tu se sentiu ofendido com essa comparação, Frajola? Me senti tanto ofendido que eu nunca joguei esse Splinter Cell. Eu tentei jogar isso. Não é comparado a... Não joguei, não vou jogar isso aí. Olha, eu joguei primeiro Splinter Cell, é um jogo bom, mas não é melhor que Metal Gear. Isso aí, ó. Não é. Nem a pau, nem fudendo. Eu sei que a revista São Games fez uma comparação. Cada folha, assim, era de um lado Metal Gear e do outro era a jogabilidade. Era tudo. Eu acho que era... Não era nem a São Games, acho que era a coisa, hein? IGM fez uma comparação. IGM. Volta um pouquinho pra floresta. Fala, tá, no início na floresta ali tu ouve o som de passarinho, de bicho, vento. Cara, tu se sente no meio da floresta mesmo. Fala que tu mata os bichos e tu come. Uns te dão estamina e energia, outros te fazem mal. Porra, cara, que coisa foda isso, cara. Com tudo come. Tanto que o Will falou ali da batalha do chefe, né? Que tu pode ir lá largar a comida envenenada lá pra ele, ele vai comer, a estamina vai baixar. Esse sistema é legal porque não é só o vital, tem esta barra de estamina também. Estamina que ela vai, tu vai cansando e tal, tu vai se machucando. Você tem fome, ele vai gastando, né? Vai gastando. Eu sei que no início eu atirava nas frutas lá, daí caía e eu ia guardando elas. Pode comer tudo, ele tem os ratinhos, sim, as cobras. Mas assim, não, e tem uma curiosidade que eu só descobri depois, que tipo, eu sou meio psicopata com essa parada de estamina. Então eu mato muito animal, muita fruta, pra ter sempre estoque de estamina pra usar ao longo do jogo, né? E eu não sabia que se você ficar com ela muito tempo, a parada estraga. É. Tipo, eu matei uns 5 coiotes lá numa parte que o bar tava precisando de estamina muito. Sim, tinha fome, tava com fome. Tava com fome, né? E ele comeu ele um e depois foi levando e tal. E eu tava lá nas montanhas, comi outro, já tava estragado, sabe? E aí ele fez mal, ele vomita. Ele fica com... E agora ele vomita a comida. Tu fica com dor no estômago que tu vê lá no menu da, tipo, dos machucados e tal. Girando também. Status. No status. Tu vê lá no fica status. Girando o controle e vomita também. Outro troféu. Fica girando. Fica girando assim que nem um retardado, né? Mongolão. E é legal. Troféu Metal Gear Solid 4. Isso. Pra ti se curar da. Pra ti se curar da dor de barriga, tem que tomar um remedinho. Toma um remedinho. Dor de barriga. Engove, né? E tu não pode sempre comer o mesmo item, né? Não pode. Senão esse menino diminui, né? Enjoa. Então não. Tem que ter variação. Pra época foi sensacional isso. Desculpa, mas a jogabilidade mexendo tudo foi foda, cara. Foi muito maneiro. Foi foda. Não podemos esquecer também do Snake vs Monkey, né? Ah, o modinho lá. Faz aí que veste Monkey. Ele tem que capturar os macacos lá no... Esquerotan. Apescape. A primeira vez que eu vi falar de Apescape foi por Metal Gear, né? É, mas é legal pra falar pela jogabilidade, tá? Porque foi uma coisa a mais que foi, sei lá, foi bacaninha, né? Não, e detalhe do Apescape aí, tu não controla o Naked Zen, tu controla o Solid, porque tu fala com o Campbell. É verdade. Ah, eu fui summonado pra essa missão. Ah, você tem uma missão muito importante, você vai ter que ensinar macacos. Macacos? Sim, você vai ter que matar vários macacos que estão invadindo a floresta. Coronel, que tipo de missão é essa? Ah, de logo, Snake! Que porra é essa? É muito... Eles dão um jeito de tudo, né? A trilha sonora, Alonso Neto, Fuca aí, o fã de James Bond comigo aqui, né? Frajola não é puta tanto. Frajola não é tanto. Frajola curte o Pierce. Só Pierce Brosnan. Né? Pausão, pausão. E aí, né? Não, pausudo eu faço bem. É, eu sei. E aí, né, cara? Cynthia Harrell tocando a musiquinha. Cara, essa música. Né, essa música. A dança do Jerônimo. Essa música. Ela é uma música que toca no seu coração, cara. Quando é eu ouvi isso na VGL, eu falei, cara, que sensacional eu estar aqui escutando essa música. Eu falei a mesma coisa, porque quando eu tava na VGL, no Brasil Game Show aqui no Rio, Uma semana antes eu tinha acabado de virar Snake. Aí eu falei, bah, vou VGL, daqui a pouco chega a Laura em Trave. Eu baixei pra aquela mulher. E ela me chegou e cantou Snake Eater. Eu falei, Jesus. E eu trovei ela, hein? Olha. Olha. Fui com uma empresa lá no sul ali, ó. Falei, you're pretty beautiful, you know that. Olha ali. Deu uma mão, assim, dei 3 beijinhos. Falei, Steve, sucesso. Eu tirei uma foto com ela. Azar. Olha ali. Fotinho com Laura em Trave. Aí, cara, tem... Trovei. Quem tá falando de corações. Cara, eu queria muito pegar ela, cara. Mas, muito gato. Mas, ela não é tão gata, mas ela ficou gata porque ela cantou essa música. Isso aí. Pois é. Bacana. Então, Six, a abertura do jogo tem a música, que é muito aquelas músicas dos filmes de James Bond, assim, com as mulheres cantando. E a abertura mesmo com as imagens, com as cobrinhas. As cobrinhas passando, assim. Ao invés das clássicas mulheres que apareciam na abertura do James Bond, ali tem as cobras que se entrelaçam. Tá? Tem a fudeza. E a dancinha do Jerônimo. Um beijo. A abertura não é alguma coisa do 007? Eu não tenho essa informação. Não sei. Eu não duvido. Eu não duvido, cara. Eu ouvi falar na época da revista, eu sei que foi cogitado, não tenho certeza, que foi o diretor que fazia as entradas do 007, que dirigiu a entrada. Quem compôs a música da Cynthia Harrell foi a Norihiko Ribino. Eu não lembro o que ela fez mais. Não, quem fez o resto da tal de Henry George... Henry Gregson Williams! Isso! Sim, ele tá sempre, isso. Ele faz Ele fez tudo aí, menos a Snake Eater. É pá, na capa do 2 dizia trilha sonora, composta... É legal sim, também... O cara que fez Armageddon. É Honoribico. Não, deixa eu até pegar agora. Cara, eu acho muito massa que tu pega as capas dos jogos do Metal Gear. É muito capa de filme e embaixo tem assim, a Hideo Kojima game. Não, é, total. É muito foda, que... saca? Não é qualquer... Porque a própria forma como os personagens são apresentados no jogo é igual filme, né, cara? Claro, que eu gosto do nome do computador e tudo mais, entendeu? Com certeza. É impressionante como essa trilha coube num DVD. Toda a trilha e todos os cenários e todos os sons. Eu não sei como é que tudo coube num DVD, eu também não entendo. Até hoje, sabe? Sim, e mais curioso, é um DVD de 4 GB. É aí que tá. A música final, que é do Star Sailor, Way to Fall. Tem uma curiosidade. Sabia que Kojima, por que colocou Star Sailor? É uma banda meio alternativa. Era pra tocar Franz Ferdinand. Não. Era pra tocar também David Bowie. David Bowie ou Franz Ferdinand Take Me Out. Mas não faz sentido nenhum Take Me Out. Deus. E David Bowie também, não, até Space Oddity, mas não, sabe? Essa música Space Oddity toca no Alan Wake. Beijo. É mesmo? Olha aí. Beijos. E, tipo, ele falou que durante o desenvolvimento do jogo esses temas aí perderam totalmente a significância, sabe? Mas ele gostava das músicas e ele queria pôr. Então, um dos colegas dele que tava lá aconselhou ele escutar o Star Sailor, que daí ele gostou, saca? E aí ele falou, ele gostou da Way to Fall e foi Way to Fall mesmo a escolhida pro encerramento. Que, como eu já falei, faz todo sentido, né? Pra história do Snake, a música fechou muito bem. Tanto que tá no cast dos melhores momentos, acho que tem, eu até citei esse momento, vale. Que é sensacional. Uma coisa curiosa também, né? Que praticamente todos os momentos do jogo que você encontra com a The Boys, toca Snake Eater, ou no fundo, só o instrumental e coisa do tipo. E na batalha final toca, né? Toca a música. Ela não começa desde o início. É uma versão instrumental, assim, fica de fundo e tal. Mas só quando tu bate um pouco nela. Isso. E depois começa a tocar logo depois. Não, e aí depois entra... Não, é cantado, ela entra no fundo. Sim, é cantado. Isso. Sim, é muito foda. Que porra, é a última batalha, né, cara? Cara, e esses... É muito James Bond, sabe? É muito bom. Os Zonete que gostam de troféus, atenção, eles puxaram uns easter eggs aí. Easter eggs do Metal Gear 3. É bom falar que teve a Subsistência depois, né? Que é a coletânea aí com os jogos do MSX. Isso. Com jogabilidade leite com pera, né? Com aquela mira de terceira pessoa. Mira de terceira pessoa e a câmera tu podia gerar no R2L2, né? 360, não tinha isso no jogo original. A coleção de troféus do Metal Gear Solid HD, o Lanzana já citou alguns aí, mas tem bastante, e é interessante os troféus desse jogo, porque eles estão curiosidades do jogo, né? Não, uma coisa que é foda, até no Metal Gear Solid 4, eu tô jogando ele atualmente pra pegar os troféus, e é uma coisa que o Kojima sabe fazer, né, com esses troféus aí, ele faz você explorar coisa do jogo que você não tinha pensado sobre, sabe? Exato, esses troféus são muito foda, porque ele faz você explorar o jogo, sabe? Eu não sabia de muita coisa e descobri só com o troféu. Beijo! É legal porque ele não é um troféus meio idiotas. Tipo, mate sem inimigos. Isso, não é umas coisas assim, saca? É, o lance do paradoxo temporal lá também dá um troféu, né? É, sim, muito foda. Eu acho uma coisa bizarra, assim, falando de curiosidade, que os guris estão aqui olhando a capa do Metal Gear Solid 2 e 3, a caixinha. Bonito. E ela é muito foda, ela é muito mais bonita do que a do HD, que não tem porcaria nenhuma, né, cara? É, até o Fuca tem a coleção. É, eu tenho aquela coleção do Play 2, a Essential Collection, e a capa... Inveja define você ter isso. Então, a capa do HD Collection são 3 capinhas. A capinha do 2 e do 3 pequenininhas são as capas do Essential Collection que eu tenho. Olha aí. Que é aquela capa que é branca, e aí tem os personagens desenhados, só o contorno deles. É muito foda. Não, é que é com o traço do Yoji Shinkawa. Tower. Isso, né? Ele é muito foda, cara. É o designer do Metal Gear. Ele é muito... E até hoje, é sempre ele que faz a arte, né? É, mas é meio indignante, né? Tipo, olha o tamanho do livro. Tem até uma HQ no meio do livro do Metal Gear Solid 2, saca? Sim. Isso que eu acho fantástico aqui que o Kojima criou. Um mangá, né? Um mangazinho ali, ó. Contando mangá explicando como se jogar o game, saca? Cara, isso não tem explicação, velho. Isso no quadro também tem. É uma coisa que tá morrendo, né? Eu sou a favor da morte, né? Mas eu queria ter isso aí pra coleção. É muito foda, cara. Sensacional mesmo. Will, tu tem algum desses jogos aí original ou nem? Eu tenho o Metal Gear Solid 4 e o Sons of Liberty. Olha ali, o 2 também. O 3 eu ainda não tive a coragem de pegar e o 1 eu tô tentando achar uma versão integral pra comprar. Não quero pegar a versão normal, não. Sim, porque o Metal Gear 3 normal ali, tu conta por 40 pila no Mercado Livre. Né? Não, o normal eu encontro, mas eu queria o subsistência pelos aquele DVDzinho que tem todas as cutscenes reunidas. É, eu tenho o subsistência, mas pirata. E a repercussão aí, após o lançamento, as vendas, as notas, o jogo foi muito bem, né, cara? No Play 2 ele vendeu 4 milhões, que é uma venda boa, é boa, né? Pouco, deal. Principalmente com a pirataria que você tinha no PlayStation 2, né? Nossa, aqui, né? Seis cópias só pra Barbosa. Olha ali, pô, olha ali. Depois eu comprei o original, tá aqui, ó. Original. Não vi, né? Eu disse assim, ó, vale a pena o original, vale ou não vale? Claro que vale. Com certeza, depois comprou o original. As vendas do HD ainda não estão datadas, as vendas do HD digital também, não temos como saber, que ninguém falou em lugar nenhum, mas acredito que sejam bastante, né? Sim. Ganhou vários prêmios, críticas ótimas em relação ao personagem, principalmente, o Naked Snake. Melhor personagem da história dos games, cara. Melhor, todo mundo fala que ele é muito foda. E essa galera que fala bem, fala mal do Raiden, então eu não sei o que pensar muito sobre isso, mas ele foi eleito também com as melhores boss battles. Como assim, melhores boss battles? Também vi isso aí. É, isso aí. Falamos até agora dessa porra aí, né? E deixa eu citar algumas notas, meus fofos. Como nos velhos tempos. 10. A nota mais baixa foi da GameSpot, 8,7 de 10. Porque GameSpot só tem game. Nunca, já tô ligado. O resto é tudo 10. Já não comprava a revista. A GameSpy 4,5 de 5, a GamePro 4,5 de 5, a IGN 9,6 de 10. E no Metacritic, né, que é o que mais importa, aí, que junta todos, 91%. Tem mais de 90, tá ótimo, né, cara? Numa época que a internet não era tão consolidada. Tipo, era, mas nem tanto. Né? É verdade, mas assim, ó, mais de 90 no Metacritic é Epic Extreme You Must Play for in Your Life, sabe? Com certeza. Tanto que uma das frases do Frajola no primeiro podcast, como é que era, Frajola? É. Pra namorar comigo, tem que matar a The Boss. Isso. Que eu ainda não consegui. Ai, tu conseguiu matar a The Boss? Ah, claro, né? Tá louco. Eu me lembro do Frajola on Fire, que tinha sempre a pergunta se você namoraria com o cara, se a mulher sei lá matasse foi. The Boss e tal, não? A Naoma perguntou pra você conseguiu matar Revolver Ocelot no final do Metal Gear 4? Não, a pergunta é você jogou, né? Porque nem isso ele fez ainda, né? Cara, eu jogava o platinar só pra dar na cara de você. Ah, que? Tá pra nascer. Tá perdendo o melhor jogo do PlayStation 3, desculpa. Pedro, tu acredita que ele não jogou o 4 ainda, o Frajola? Cara, eu peguei esse jogo, ele foi o primeiro jogo que eu botei no meu PlayStation 3. Ah, claro. Foi o primeiro jogo que eu botei no meu PlayStation 3. O meu também. Não foi o Danzone, mas foi o meu e o de Six. Cara, eu virei esse jogo em 2 dias. O que foi? Tu virou em 2 dias? Eu fechei Metal Gear Solid 4 em 2 dias. Eu fechei um 5, acho. É assim. Mas eu chorei. Eu jogava. Eu achei muito foda. Eu não parava. Eu fechei devagar e tinha medo de virar o jogo. Isso. E é isso aí, né, cara? Pô, pois é, cara. Eu espero que esse podcast. Jogaço, meu. Por favor. Top, por favor, cara. Na boa. E é o melhor Metal Gear pra você começar, porque ele é o mais gostoso de jogar. Ele é o mais bonito. É um dos mais bonitos. A jogabilidade é mais tranquila. Mas não recomendo. Não, dá um pouco de medo, porque, tipo, eu tava falando com o Lima. Ele disse que ele jogou o 13, ele gosta do 13, mas ele tem medo de jogar o primeiro. Isso. Porque a jogabilidade ficou um pouco reduzida depois de enriquecer. Sabe? Assim, ó, cara, eu recomendo jogar na ordem de lançamento porque os mistérios são parte do jogo, sabe? É, faz mais sentido. Nesse caso, faz mais sentido tu assistir. Sim, o fato é de chocar a pessoa, sabe? Porque o 1 é muito difícil você conseguir jogar hoje em dia, cara. Eu não acho, cara. Ele é bem... Ele é bom, cara. Joga o Twin Snake. Não, ele é bom, mas, porra, pega tenta pensar. Tipo, você é antigo, entendeu? Você jogou ele no passado. Sim. Você dá pro moleque leite com pera e você joga esse jogo, ele não vai com a cara. Jogo. Ah, não vai. O Twin Snakes do Cubo dá pra jogar, saca? Esse do Cubo dá. Aquele é lindão. Bonitão. É que ele tem a jogabilidade do 2, né, e tal. Mas, enfim, é isso aí. Vocês que não jogaram, assim, ó, joguem depois de todo esse montão de spoiler, né, cara? 8 entre 10 gamers jogam e sabem o quão importante e quão bacana. Que não, não, mas tem não, gente não. que não gosta, mas sabe que é importante. É, isso aí, é sabe isso aí. Que faz é uma trilogia. Mas você deveria ter jogado pra saber o quanto o jogo é bom. Isso é aí. Bom, é bom, pois exatamente. É. E faremos mais casts de Metal Gear Solid. Sim, vamos com Metal Gear toda a saga, né? Vamos combinar aí, vamos jogar mais e tal. Vamos continuando a. Vamos chamar o Will, vamos chamar mais pessoas aí, convidados especiais, fãs de série Metal Gear, tem que ser, né? Abraço. Então é isso. E vou falar de Metal Gear Saga, né? Por favor, coloque Metal Gear Saga pra tocar. E Will, da onde tu veio, cara? Faz teu jabá aí. Ah, sim. Ah, se vocês quiserem me encontrar, gente, vocês me encontram lá no Level Mais, que é um site de joguinhos assim como o nosso amado Super Controle. Lá a gente tem uma cacetada de podcast pra vocês ouvirem, tem 200 colunas pra vocês lerem. Tem a minha coluna lá que eu falo sobre joguinhos de anime. Então, se você sabe como é que é ser torturado jogando jogos ruins, é isso aí. Acho legal vocês terem a minha coluna lá. E me encontrem por lá, a gente tá sempre por aí, né, gravando cast. Se Deus quiser, estarei com vocês na BGS, então vocês também vão pra lá, vocês queridos ouvintes, então... É isso aí. Acesse lá, levelmais.com. Isso aí. Aí tá aí no link do post, muito tem bem. Com nossos parceiros. Então é isso, Twitter, @supercontrole, facebook.com/supercontrolepodcast. Você que baixa pelo feed aí, vai dar um esforço aí, comenta o que achou desse podcast, se você quer mais Cais do Metal Gear, quem tu quer chamar, comenta se tu jogou, se não jogou, tá afim de jogar e tudo mais, né? Dê o feedback aí, certo? Então é isso, galera, até semana que vem e Lanzonete se despeça aí com um beijo do gordo. Beijo do gordo! Valeu, valeu, Will. Obrigado. Valeu, valeu, valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Abraço, Will. Valeu, Will. Abraço, meu. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have John, I mean Snake, to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director.